Mas que maravilha, meus amigos! Mas que maravilha! Estamos aqui reunidos para mais um Games Foda Live. Agora já em clima de Copa do Mundo. E não apenas Copa do Mundo, como... tem alguém chiando aí no fundo, caralho. É o Santos. É o Santos. Mas ele pode porque ele é o chefe. Então filho de uma puta. Sério que sou eu? É. Bom, que ótima introdução, cara, não, que ótima introdução. Pra vocês terem uma noção de como o Hinks é filha da puta, se ele não falasse, ninguém ia reparar. Nossa, cara, tava muito alto, muito, muito alto. Tudo pra ele. Anyway, a gente está em clima de Copa do Mundo aqui, e também clima de E3, que é quase uma Copa do Mundo, e o Celos, ele, você vê que ele vai aumentando o chiado até eu falar alguma coisa. É, cara. Você tá percebendo isso, né? É tipo colocar mais um copo na pia, tá ligado? Então tá lá na louça, assim, vai aumentando. Acho que a solução vai ser o Celos falar um pouco a cada 10 segundos, assim, pra resolver esse problema do microfone. Mas tudo bem, hoje nós estamos... Eu acho que agora parou. Hoje nós estamos aqui com o Celos, filho da puta, que tá cagando na transmissão. Vocês não perceberam. Boa noite, senhores. O Nelzão também, o cara do boné, mais conhecido como o cara do boné. Eu mesmo. O Guerra, o fanboy. Eu sou ista, aparentemente. O Afro, que é o cara que tá comendo bosta aí. Fala aí, Afro. O Afro que não é ista. Ele tá jantando no começo da transmissão, é lindo. E o Tuba. Garanhão aí, mais novo. Fala pra você, cara. Eu acho que eu tô perdendo o costume, velho. A hora que você entrou na transmissão, aê galera, não sei o que, eu tomei um puto um susto, velho. Tava com o fone altão aqui. Caralho, a voz do Hicks tá especialmente no pitch alto hoje. Tá... Eu não sei o que houve, não. Cara, eu espero que minhas frases não cortem na metade, porque eu tentei dar um jeito no ruído aqui. Não sei se vai funcionar. Não, mas até tudo bem. Agora tá funcionando. É melhor cortar no meio a sua frase do que ter ruído, porque ninguém se importa com o que você fala mesmo, então tipo. Mas o que eu digo é essencial, caralho. Entendi. Hoje você não tá achando aqui, mas ela está em espírito com você, né, Celos? Nossa, valeu aí, eu vou falar pro Rod que você ama muito ele. Ah, é, nossa, cadê o Rod, verdade? É que o Rod, ele tem um problema. Ele tá sem internet atualmente. Mas o Rod que criou a ideia desse podcast aqui, ele abandonou completamente o podcast. Tô bravo. É ele que mais hypou a porra do podcast. É tipo o J.J. Abrams com Lost. É, exatamente. J.J. Abrams tá com tudo, né? Também. Com Elias, com praticamente tudo que ele bota a mão. Não me interessa. Não duvido nada que nesse terceiro filme do Star... Sei lá como que é o nome dessa porra. Não, Star Wars. Star Trek. Ele fala assim, eu não vou mais fazer, galera. Alguém pega a bola aí que eu tô vazando. Não, mas é ele no Star Wars também. Ele tá fazendo os dois. É assim, mas é que o Star Trek tá no último já, né? Ele vai fazer só três. Ô, o J.J. Abrams é tipo Nomura da indústria dos filmes, é isso mesmo. Como assim, cara? Porque ele pega todas as coisas do mundo pra fazer, depois fica reclamando que não sai bem, pô. É que ele tem aquele óculos de armação grossa, aí Hollywood falou, cara, a gente tem que fazer um filme de nerd, fala um diretor nerd aí. Olharam pra cara dele e falou, porra. Não, e o pior é que, tipo, tem uma super interessante de literatura de banheiro aqui. Caralho. E tem uma entrevista justamente, o rei dos nerds. Aí tem a foto do J.J. Abrams. Podia ser pior, podia ser o cara do Big Bang Theory, né? É. Sim, podia estar com a camiseta de Bazinga. Mesmo. É, escrito assim. Ainda assim é meio não, e a headline ainda, Bazinga, o rei dos nerds. Ia ser bom, hein, T.J. Abrams com a camisa do Bazinga. Eu compraria essa revista, cara. Vai, a vinheta, pô. Ah, vamos trocar a vinheta não, aí. Pera. Cadê o Abra? Oi. O que você tá jantando? Eu já parei de comer. Olha a voz de triste do Afro. Não, parei de comer, galera. Como é que estavam os frame rates do seu jantar no Xbox One? Comi aí. Ah, não tem, cara. Não tem, né? Só no Wii U, né? Seu zíper do caralho. Olha o Guerra, tá. Pode te hurtar. Roda a vinheta que depois eu explico que o Guerra tá puto. Não tô puto. Roda lá. O podcast da galera. Nossa, que lindo. Que lindo. Emocionante. É, Então, pessoal. Ó, os caras, ó. Aí a gente vai falar de Isma aí, ó. Bananias de JJ é tipo Nomura, mas só que bom. Ó, os caras, velho. Eles podem. Ele só confundiu a ordem das coisas, cara. Deixa ele. Não, eu acho que ele tá certo também, de certa forma. Hoje, um cara, acho que a gente até deu RT. O cara fez um vídeo comparando o frame rate de Mario Kart 8 no Wii U. Hoje não é no PlayStation 4. Ah, foda-se. É, esse vídeo acho que é do. Eu vi hoje, caralho. A gente viu hoje, não interessa. É, é velho, já tem. E no. Já tem umas 7 horas já. Da Xbox One no Play 4. Cala a boca. Ô filha de uma puta! Mas tá no 40 podcast, os caras não aprenderam ainda, velho. Vai, caralho, conta o vídeo aí, porra. É, o vídeo compara os frame rates, obviamente. A piada não é que no Play 4 e no Xbox One a tela tá preta. Vejam que boa sacada. Primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse vídeo é: vou mandar pro Guerra no Twitter na esperança de que ele fique meio puto. Não deu outra. Ele tá indignado até agora. Caralho, velho, eu vou copiar o tweet e botar aqui no chat do live, velho. Eu não fiquei puto. Vejam bem. É uma piada que já não é muito nova. Não, essa não. Essa piada com o Bayonetta. Não. Essa piada começou... Sei lá com que porra de jogo essa piada começou. Mas toda vez que sai um exclusivo com alguma relevância, o nego fez... Acho que teve essa piada no comparativo de gráfico do Metal Gear Solid 4, velho, em 2007. Sei lá. Fizeram essa piada inversa com Aliens, que foi ano passado, né? Acho que foi um tweet do fake do Red, eu acho que falou... Ó, o Wii U tem a melhor versão de Aliens até agora. Não, é uma piada não. Mas aí, assim, o que acontece no, na sala de justiça do Games Foda é que os caras falam que eu sou isto. Assim, na real, por mim podiam falir todas as empresas de videogame. Porque quando a empresa tá falindo, rola uns desespero, assim, tipo, a empresa vai mal, né? Aí rola PlayStation Plus, rola Mario Kart 8. Sabe, rola umas paradas boas quando o bagulho vai mal. Tipo, Shenmue. Então, eu acho que te definir como ista não faz justiça. Eu acho que você é anti mesmo. Não, eu só... Hater. Acho que hater é a palavra. E não é hater, tipo, da Nintendo. Porque eu gosto dos bagulhos da Nintendo. Eu acho que eu sou hater de nintendista, sabe qual é? Dos caras que ri, tipo... Olha só o frame rate do Mario Kart 8 no PlayStation 4. Véi, pelo amor de Deus, cara. Eu não fiquei puto, cara. Eu tô sentindo o nível de butt hurt aí. Eu não tô butt hurt. É só aquilo que eu tava falando, tipo... O cara que comprou o PS4 dele pra jogar aquela merda do Killzone, que é uma bosta, e pra jogar, sei lá, FIFA e COD, o cara não tá preocupado com o Mario Kart 8. O cara tá cagando. Não tem graça, cara. Vai ser tipo no Neo Geff, assim, tá ligado? No Neo Geff e pro Nintendista, porque agora, porra, agora o Nintendista tá tirando onda pra caralho com o Mario Kart. O Neozão transformou a Neo Geff num troço dele, é a Neo Geff agora. Neo Geff. Ah, é verdade, Neo Geff. É verdade. Como que é? Vocês falam Neo Geff? Eu falo Neo Geff. Eu falava Neo Geff. Eu falo Neo Geff também. Eu falo Neo Geff. Neo Geff. Eu falo Neo Geff ainda, que é pior. Neo Geff? Inclusive vocês que não sabem, mas a verdade, Manique, é Nilzão e vocês falam errado. Então é sim. Pode ser. Pode ser. Mentira. Eu falo em francês, falou... é Neo Geff. O Toy Deus falou do NEC. NEC. Os caras têm NEC pra jogar, vão se preocupar com Mario Kart 8. Não é NEC, é KNAC, caralho. É KNAC, os caras têm o KNAC. KNAC. Ah, KNAC. O Chaos Cald aí, ele falou do Square na merda e Final Fantasy. Os caras refizeram o Final Fantasy XIV todinho, velho. O MMO, o primeiro, era um cu. E o 2.0 ficou legal pra caralho. E o 2 não é uma bunda. Não, o 2 enquanto, é bom. Enquanto você tava furioso aí, você falou uma coisa que eu sempre pensei. Que agora, exatamente nesse momento, nesse ano, na verdade, final do ano passado pra cá, e talvez semana que vem confirme, a Nintendo tá entrando em modo GameCube. E agora em diante vai ser só jogo pra mudar sua vida que ninguém vai jogar. Isso é bom, realmente, se sair outro F-Zero GX assim, você pode fazer só mais um jogo pro Wii U que tá sossegado pra mim. Só F-Zero. Mas eu lembro de alguém falando, não sei se foi aqui ou se eu li em algum lugar, que sair da... Tipo, que é bom quando a Nintendo tá falindo essas coisas, é meio que fake, assim, que não é bom, não. Os caras tão cagando dinheiro até hoje ainda, por causa do... Não, mas eu falo que não é nunca bom quando a empresa tá falindo, porque, tipo, é meio errado achar que vai ter coisa melhor porque eles estão falindo, tá ligado? Ah, não, isso é falácia. Só com o que a Nintendo vendeu de carta antes deles venderem coisa, eles conseguem viver mais uns 100 anos de empresa. Só aí que mesmo. Os caras venderam de Game Watch, né? Tipo, na... quando eles lançaram o Game Watch lá e o bonequinho preto fazendo bacon, já... Será que quando a Nintendo só vendia carta, assim, será que eles fizeram algum daqueles baralhinhos pornô? Provavelmente. Oh, será que tinha nintendista na época só das cartas? Porra, não compro baralho da Copa Pag, não. Bicycle é mó bosta, Deus. Cara, não, agora a Bicycle vai dominar o mercado dos baralhos pra mágico não. Aí. Tá fazendo branding aí. Pista de Hanafuda. Ia ser louco isso. O Satoru Wander falou que vai sair F-Zero, que é o Forever. F-Zero Forever já tá confirmado. Já. Cara, essa lista tá viralizando muito, cara. O Gugu Táxi, velho, já deu a volta. Tipo, começou a ser engraçado, aí depois encheu o saco de tanto que falavam do Gugu Táxi, agora tá engraçado de novo, tá ligado? só falta o próprio Gugu tomar conhecimento disso aí e aproveitar pra ele. Vamos, cara, a única coisa que eu fico puto com a galera que acompanha o Gamespot é que tem uma galera forte que acompanha. Se todo mundo desse um RT num tweet assim, ô Gugu, saca aqui, a gente tá fazendo uma campanha pra um jogo seu aqui, cara. Nossa, certeza que o Gugu ia dar pelo menos um oi, cara, tá ligado? Isso cara, já existe. Então. Oh, mas assim, eu ando por fora. Vocês já pensaram em como seria o conceito do jogo, do Gugu Táxi? Não, da última não. Vez que a gente tentou pensar no conceito do jogo, saiu uma coisa bem diferente do Gugu Táxi. Então ele foi um... É, não, porque podia ser assim. Um jogo, tipo, por quanto tempo você consegue enganar o passageiro, sabe qual é? Cara, simular, tipo um novel, assim, tipo um Phoenix Wright, só que é o contrário. Cara, ia ser uma pegada meio Papers, Please, de você encarar a pessoa e ir conversando com ela de modo a não dar a entender que você é o Gugu Liberato. Vai ganhar a Indie Conference lá, o Gugu Stacks e Jeff. Então, mas o... Se a galera soubesse o nível de empreendimento que a gente fez pra fazer essa lista, foi tipo 5 minutos e esse Gugu Táxi, simplesmente o YouTube digitou assim, Gugu Táxi. Ninguém deu risada, ninguém tipo, falou, nossa, que ideia genial. Não, tipo, Gugu Táxi. Eu falei, beleza, vamos botar Gugu Táxi aqui. E pá, sabe, não teve empenho mastermind nenhum no bagulho. Ele imprimiu do trabalho dele, tirou uma foto com o celular e mandou. E a galera continua. O Mind Killer falou aqui no Twitter que você acordou o pai dele aqui. Depois você vai ter que editar isso aí, Tuba, pra baixar um pouco o som aí no começo aí. Pra... Tá, vou tentar. É... Desculpa aí, galera, que às vezes eu fico meio exaltado, tô na TPM essa semana aí, tá tenso. Eu não sei se isso é. Bigode Rimura perguntou se Smok é aquele da Taverna do Ogro Encantado. Eu não sei o que é a Taverna do Ogro Encantado. Eu não sei. Eu acho que. Mas eu acho que é que ele tem alguma tipo, coisa. É um canal próprio, assim. Não, mas tem alguma coisa desse de Taverna no vídeo é, dele. É, tem alguma coisa no canal dele, é. Ó, então, pra quem tá aí no chat, pra quem tá ouvindo e quem tá ouvindo aí no futuro, esse Smok é o cara que fez o vídeo debatendo a lista fake que a gente fez. E já. Rolou isso, velho. Sim, rolou. O cara tem um canal no YouTube, aí ele fez um vídeo comentando. E foi, tipo, jogo por jogo, assim, olha, quando chegou Zelda The Last Tier, ele falou com uma empolgada, The Legend of Zelda The Last Tier. Eu acho que todo mundo chorou copiosamente. O mais engraçado foi quando ele falou justamente do Gugu Táxi, que aí ele botou uma foto do táxi do Gugu e falou assim, ah, Gugu Táxi só me lembra o táxi do Gugu, né? Mas vamos ver o que vai sair. Eu sei o que vai sair, ó. O DeviantArt já tá cheio de fanfic do Rinks pegando esse cara. Porque esse cara reconheceu o Rinks. Da época que eu era do All Jogos, do VT. É que lá minha fama era muito maior. Aliás, eu tô até pensando em sair do Games Foda e voltar pro VT, que não tá dando fama no Games Foda. Puta, velho. Daqui a 5 anos as pessoas vão te conhecer pelo que você faz hoje. Não vai ser imediato. Bom, anyway, vamos então rodar a vinheta aqui, que hoje eu acho que o tema vai se estender bastante. Vamos escolher o tema, né? Ainda não foi a vinheta. Desculpa, é o pior da casa própria, né? Pior da casa própria. E hoje tem o Guerra, porra. Hoje deu guerra. Se bem que semana passada, não sei se o Tuba colocou no final meu easter egg, eu imitei o Gugu muito mal, só que eu não. Daí a galera falou assim: não, no próximo programa faz o Rinks imitar o Gugu. Só que eu não sei as falas do Gugu. Tipo, Eu não sei o que falar com o Gugu, entendeu? Porque, tipo, o Silvio Santos fala, mas oi, vem pra cá. E o que o Gugu fala, cara? Ah, fala qualquer merda. O Gugu fala só que as coisas são muito tristes, assim, que é uma situação muito triste. Muito triste. Ele fala, valendo! Valendo, olha! Olha! Era ele? Nossa. Era ele, cara. Olha isso, não sei. O melhor, não, um dos melhores vídeos na internet e um dos maiores achievements do Brasil. Oh, o Rafa tá cobrando que a vinheta não foi ainda, cara. É quando. Foi. É foi quando assim. A Gretchen veio pro Brasil e daí ela rebolou no pinto do Van Damme. Esse é épico, cara. Ele ficou de pinto duro em rede nacional, assim, foi muito bom, cara. Eu acho que, ó, ele ficar de pinto duro, tipo, o cara não tava preparado pro calor humano do Brasil, assim. Mas o pior é o Gugu agachando pra ver num ângulo mais, tipo, mais favorável, assim, o quão volumosa foi a ereção. Que o Gugu faz isso, ele agacha. Aí o Van Damme, tipo, tapa, assim, e fica rindo, porque ele tava com uma calça justíssima. E, velho, não é estereótipo, não é machismo, não é nada. Mas se eles não transaram assim que o programa acabou, o mundo não faz sentido nenhum. É engraçado. É verdade. Não é estereótipo, não é. Não é o que você falou? Não é estereótipo, não machismo. É. Machismo. Não é machismo, e é engraçado, porque tipo, é estereótipo, é machismo. Não é, cara. Cara, a mina rebolou no pinto do cara. O cara ficou de pinto duro, ela gostou, saiu com carinha de. Tipo, te pego, rapaz. Tipo, não pode ser teatro, não, cara, aquilo lá. O Van Damme não pegou a Xuxa, né? Sabe por quê? Não, acho eu sei que não. O Van Damme pegou. O Van Damme deve ter pegado até o Gugu. Pegou a galinha enorme lá na época. A questão é que. A questão é que. O Van Damme podia estar com a Xuxa e pegar a Gretchen ao mesmo tempo. Ele é o Van Damme, caralho. Ele é o Guile. Oh, vamos. É o Guile, ele é. O Guile. Vamos rodar, porra. Guião da casa própria. Tema aí, vai, Silvio. Roda, fala aí, Silvio. Tema mal, oi? Tá rodando? Já? É o Estevanjão. O futebol. O Estevanjão é a Copa do Mundo de futebol. E, aliás, é um parênteses aqui. Eu não sei se isso vai levar mais tempo, mas o SBT, é o Sistema Brasileiro de Televisão, anunciou hoje que durante os jogos da Copa vai aumentar a transmissão de Chaves. Essa é uma notícia verdadeira. O outro tema é Gugu's Táxi. O outro é Zelda, ó. É previsões de E3 e o Prepúcio Sagrado de Cristo. Prepúcio Sagrado de Cristo. Que beleza. Já saiu o resultado? Já pode falar? Pode falar aí, seu Silvio. Vai. Peraí, a loira tá trazendo a bolinha ali. Hoje, me dá minha bola. O tema é Zelda. Mentira, não é Zelda. Previsões de E3, quase 4. Desculpa, eu não entendi a piada de E3. Como não? Não, peraí. O negócio é o seguinte, assim? Você falou que é previsão da E3 que você é na bola aí? É. Bem, rapaz. Eu blefei dizendo que foi Zelda, mas aí, só pra dar uma enganada, assim, mas foi previsão da E3 mesmo. Mas que coincidência, porque aqui no meu computador, eu achei achei um áudio mais ou menos assim, ó. Aqui, meu amigo! A E3 é quase uma E4! Que bonito. Que coincidência, né, cara? Muita Nossa, coincidência. Crepúsculo sagrado. O Crepúsculo Sagrado. Essas coincidências ficam acontecendo, né, no nosso podcast. Eu acho interessante. Ó, só um detalhe. A gente tá iniciando agora o tema com a vida útil mais curta de toda a história do Games Foda Live, porque segunda-feira já tá datado esse podcast. Mas aí os caras vão ouvir agora, né? Ah, é boas. Boa. Aí os caras ouvem de novo pra ver se a gente acertou alguma. É boa. Fica... A gente dá um prêmio? Se eles acertarem história. Tudo? Depois do E3 a gente faz um post assim, será que acertamos nossas previsões? Tipo a Kotaku faz, tá ligado? A Kotaku faz um ano depois, sabe? A Kotaku foi do troço mais ridículo, porque vamos ver se eles fizeram o que eles falaram que iam fazer. É, tipo, como se fosse eleição. É, eles tratam como se fosse, o prefeito tá aí há 4 anos no mandato. Sim, mesmo, eles sempre cumprem, porque a gente vai lançar Zelda semana que vem, saiu o Zelda semana que vem. Mais ou menos. Teve um ano que, tipo, que não rolou nenhuma das promessas. Teve uma empresa aí que, tipo, falhou em todas. Os caras tão puta da cara. Geralmente é a Microsoft que faz isso, né? Vamos tentar manter uma ordem. Eu não tô com o nosso guia aberto, tá meio tarde, né, assim, na história do podcast, pra você querer ter ordem. Não, não, uma ordem cronológica de previsões. Tipo, primeiro a gente fala de empresa X, depois X, depois X. Vamos na ordem, que é Microsoft, Sony e Nintendo. Ninguém se importa com a EA, com a Ubisoft. A gente cita meio por cima, assim, mas vamos começar pela Microsoft, porque é a mais chata, convenhamos. Então, pessoal no chat, se alguém falar da Nintendo agora, vai tomar no cu, a gente não vai... Vai banido, vai ser bloqueado do chat, não vai poder comentar mais até ano que vem. O nosso... Galera, vocês, ó, vocês na internet aí, a rede mundial de computadores, agora, valendo Microsoft, vão jogando aí o que vocês esperam semana que vem da Microsoft na E3. É que o Microsoft é mais chato porque já faz um tempo que eles não mandam muito mais exclusivo que não seja Kinect, né? E Halo. Mas é Halo. Agora, tá, aquele Sunset morreu, vai ser... Aquele Sunset vai ser exclusivo? Sunset Overdrive vai. Sunset Riders? Aquele Sunset... Sunset Riders é um de peso, hein? Assim, o Tuba colocou lá, eu entendo que o Tuba ele é um profissional que não gosta de colocar boato no site, né? É, assim, eu não entendo porquê, porque é completamente comum hoje em dia isso. Mas se os caras colocarem Battletoads, cara, nessa E3 aí, eu juro que eu penso em comprar um Xbox One só pra jogar Battletoads, cara. Que eu sei que não quem vai... faria Battletoads? A Rare? A Rare nem existe na mais. Rare não tem ninguém, mas não existe a Rare mais. Não, mas alguém vai pegar o espírito da coisa aí, caralho. Ah, não. Cara, até porque... Mas pouco claro, provável, velho. Você acha que o Banjo-Kazooie foi pro espaço? O pessoal no chat tá falando de Killer Instinct no PC. Conker's Bad for Day 2. Sonho. É, eu tô apostando aí no revival de Jet Jack Rabbit também. Ô, falando só outro parênteses aqui. Falando de jogo de Xbox no PC, hein? Hein, Captain? Que beleza. Caralho, hein? Caralho, hein? Cara, não foi nem um ano, cara. Velho, não, e muito louco que os caras botaram o driver também, né, do controle, velho. Caralho, cara. Não, fico abismado ainda com essas coisas. E alguém mandou no Twitter hoje pra gente um link que era da E3 do ano passado, a Capcom falando, não vai sair nem pra PC nem pra PS4, é exclusivo. É. Então quer dizer que logo sai pra PS4 também, né? Saiu os primeiros Dead Rising pra PS4? Não, o primeiro ainda é exclusivo de Xbox. Mas sabe o que é o da hora? Mas o 2 era multiplataforma. Que se saiu pro PlayStation 4 vai ser melhor ainda, que daí vai ser aquela versão com todos os DLCs assim no disco, custando $49. Né? Ó, duas coisas que mostram qual a Microsoft precisa de, sei lá, uma identidade melhor. Uma é que tá todo mundo falando só de jogo da Rare, da época da Rare na Nintendo, não existe tipo, os exclusivos da Microsoft fora da Rare. Aí outro, o Chris Nakamura falou agora. Eu falei Chris Nakamura, não falei Chris, né? Chris Nakamura. Chris. Falou agora. Vou anunciar o Smash Bros. Da Microsoft. Pra por quem? É. De quatro personagens é muito. Vai botar uma Chris. Viu? Vai ser um monte de. Vai botar uns 6 Spartans de Halo. Assim. Sabe o que rolou esses dias? Esses dias minha mulher tava fazendo. Aquele cachorro? Não. Esse dia minha mulher tava fazendo uma faxina aqui em casa. E daí ela achou um manual do Xbox. A primeira versão que eu comprei o Xbox 360 quando lançou assim. E daí você lembra aquele joguinho que era uma menina que ela ia lutando com os elemental e tal? Cameo, um negocinho? Cameo. É, puta, que é aquela. Não era tão ruim assim, cara. Dá pra eles. É da Rare isso, né? É da Rare. É da Rare também? É da Rare. Aí então a Microsoft não tem porra nenhuma, mas é só a Rare mesmo. Ó, então. E o Jet Force Gemini? Era da Rare, né? É da Rare, não é? Tá, mas a gente tá falando da Microsoft. A gente tá tentando achar alguma coisa que dá mais sentido que não seja da Rare. O Lucas Ouro falou: Smash Bros. Da Microsoft, Halo, um carro de força, o cara do pinball, o monstro do ski. Põe aí o clipinho. O pinball de Windows, cara. É. Vai ter a única fase jogável vai ser o labirinto do Windows. Vai ser legal uma fase, tipo a planilha do Excel, assim. Tipo... O clipezinho de papel do Word. O clipe, aqui, falando do clipe. Era isso que a gente tava falando. Se a Microsoft anuncia um jogo pegando aí, tipo, esse pinball do Windows, o clipinho, a tela azul, E... O Bill Gates. Faz um jogo, o Bill Gates. O rei do Fricel. Rei do Fricel dá pra pôr também. Ela vai ser lá, usa... muito cara pulando, né? Você vê, tem franquias fortes, é que eles não estão usando. Mas imagina um jogo com essas porras. Eu, cara, Fricel, velho, é uma franquia que tá durando quase 30, 40 anos aí, só com um jogo só, velho. O bagulho é louquíssimo. Não, você zoou, mas tem esse jogo mais jogado do mundo. É. Mas... Ele também tem que ter a fase do campo minado, né? Oh, e o Nossa, Microsoft... ia ter aquela carinha do campeonato. E o Microsoft Flight Simulator? Não dá pra ter um Boeing assim no bagulho? O Cessninha, né? Dá pra fazer. Tá? Mas é realmente, pô, cara... Pode saber que existe todos esses personagens não usados. O nego fala que a Nintendo não tá usando ninguém, a Microsoft não tá usando ninguém. Uma plataforma do Clipinho, pensa só. Mas sejamos realistas aqui, o que que vai ter? Vai ter Sporks, Netflix, Halo. Não, tá confirmado o Halo 5. Vai ter o Quantum Break? Verdade. Não, Quantum Break não vai ter, não. Não? Falaram que vão mostrar mais na Gamescom. Isso é um vídeo assim. Então não vai ter bosta nenhuma pra eu ver. Falando sinceramente, a gente pensou nessa parada aí que a Microsoft não tem porra nenhuma que realmente interessa a galera que não é fã de Microsoft, em 10 minutos, assim, dentro de um pior podcast do Brasil. Será que eles não têm essa ideia já? Será que eles... É impossível não, eles não saberem assim, que eles não têm um branding de personagem, de... No, aqui no Brasil é fraco o Xbox. Apesar dele ser mais vendido que o PS3, oficialmente. Ele é mais vendido porque ele tem a pirataria, né? Não, ele é mais vendido porque é original, o original, o oficial lá. Também. Não no mercado cinza, o Xbox é mais comprado que o PS3. É mais barato e tudo. Não, mas lá, assim, lá na Austrália, o Xbox. Nos Estados também... Unidos ele tem um nome bem mais forte do que. Não, é? Não tem, mas aí vocês tocaram num assunto engraçado, que é engraçado, assim, chega a ser até meio irônico. Fãs do Xbox. Vocês conhecem, tipo, um fã de verdade, assim, tipo, puta, Xbox, melhor console? Então, mas lá nos Estados Unidos... Gosta muito de Halo, assim. Lá nos Estados Unidos. Eu também conheço cara que gosta muito de Halo. Não, eu também conheço os caras que gostam de Halo, mas o cara que é Microsoftista, assim, Xboxista. Mas eu vou te falar, vou falar real pra vocês, eu que conheço bastante gente, eu sei que vocês não têm tanto contato com pessoas que jogam videogame bem casual, assim, que nem eu conheço bem mais, porque eu tenho... Uhum. A galera, assim, cara, eu lembro que quando eu comprei o Play 3, a galera falava assim, puta merda, cara, Play 3, que lixo, que da hora, esse aí é o videogame que vai fazer rolar. E o 360, todo mundo me falava assim, nossa, velho, que videogame é esse aí, que bosta e tal. Agora tá todo mundo me questionando por que eu comprei o Play 4, quando eu deveria, na verdade, comprar o Xbox One, que vai ser o melhor console. A galera que não tá dentro do nosso ramo acha que o Xbox One vai ser o console do caralho. Porque eles pirateiam, etc e tal. E porque tem o Kinect. Porque rola FIFA, porque... Não sei por que a galera acha que a rede do Xbox é melhor do que a do PlayStation. Eles nunca nem jogaram, mas eles nunca... É porque na geração passada ela era paga, né? Então a galera já associava isso com qualidade. Todo mundo diz que é melhor mesmo. Inclusive, tem um amigo que joga Street Fighter. Ele comprou um Xbox só pra jogar Street Fighter, porque ele diz que, tipo, comparando com a PSN e a Live é mil vezes melhor em questão de link. Pessoas do chat, Street Fighter, sua opinião. Mas o Street Fighter em específico, ele tem menos lag input no Xbox do que no PlayStation. Também tem isso. Que bizarro. Pois é. Assim, é uma coisa... Minúscula, então, né? Quer dizer que os Pro faz diferença. Então quer dizer que o Xbox é um videogame de fresco. É essa a conclusão que a gente chegou. acho que é uma conclusão que já foi chegada há muito tempo, né? Mas falando sério, na geração passada, geralmente os jogos que eram multiplataforma, a versão melhor ficava no Xbox. Eu acho que era por causa da arquitetura. Sim. É mais fácil de programar pra ele. Isso meio que... Baioneta, já vi gente falando, não, do PS3 sem nem pensar, é horrível. No Xbox One e no Play 4 isso já caiu, já, né? Sobrou isso porra. Inverteu, né? É. E aproveitando antes de terminar, acho que foi o Rezende aqui, já faz um tempo. falou aqui do Call of Duty do Kevin Space. Provavelmente vai tomar bom tempo da conferência mesmo. É, será que o Destiny não vai aparecer na conferência da Microsoft? Ah, provavelmente também. Mas é exclusivo, né? Mas quem tá fazendo... Metal Gear Solid 5 apareceu na da Microsoft. Pois é, isso que é bizarro. Mas né? Assim, quem tá fazendo um hype fudido pro Destiny, tanto que tem tipo uma página inteira só do Destiny na loja do Play 4, é a Sony. E eu acho que vai ser mais pro lado da Sony, porque a vitória é da Sony, né? Tipo, quem tem que brag rights aí é a Sony de ter pegado a Bang e puxado pro lado deles. É, na verdade é. Então, se pá, vai aparecer Metal Gear pra caralho na da Microsoft. Final Fantasy, eu acho provável pra ele sair também. Xbox? Não, eu acho difícil, cara. Qual que é? Final Fantasy XV e o Kingdom Hearts 3 vão sair pro Xbox também. Não, vão sair, mas eu acho que se for aparecer, vai aparecer na conferência da Sony. Não, exatamente por isso, Afro. Porque todo mundo espera que na Sony, aí a Microsoft vai lá e mostra na dela pra puxar, falar, bom. Ah, tem também, ó, como a gente é foda. Não, a gente tá igual sendo otimista. Com 13. É, acho que é importante lembrar disso, que nesse ponto a gente tá sendo otimista. Eu acho que é meio difícil. Não, apareceu o 13 na época, não lembra? Mas... Sim, a galera achou pra caralho. É, cara, mas foi ótimo, esse ano foi ótimo. Só que era a época em que a Microsoft ainda fazia umas E3 da hora, né? Tipo... Quando? Quando rolou o Final Fantasy XIII, né? Anyway, na parte de bola de cristal, assim, de coisas que não tem a mínima embasamento, o que vocês acham que a Microsoft poderia fazer pra ganhar gente de fora? Ah, qualquer merda que vai sair do Kinect dizendo, ó, esse é o jogo definitivo do Kinect, e depois, 3 anos depois... Mas não tem mais Kinect, caralho, o que você tá falando, ó? Claro que tem. Nem só que ele ficou em segundo plano. Tá, mas assim, eu acho que Kinect não salva eles nem fudendo. Nem se eles... Não, não salva, mas eu acho que eles ainda estão tentando investir nessa porra. O Bigode Himura falou uma parada importante pra gente que conhece, nem tanto pro público de fora. Mas o DirectX 12, né? Não. É, eu também eu não sei se eles vão falar. Eu acho que é uma coisa muito técnica pra isso. É, o Persona 5 que o Lucas Swack falou, por enquanto realmente tá exclusivo do PS3, como eu acho o João Monsito falou. Eu acho que não vai deixar de ser. Eu também acho que não. Até porque PS3, né, velho? A Atlus tem dessa, né? Sim. E o Xbox, a marca Xbox é fraquíssima no Japão. Né? Mais que fraca, né? Não existente. Final Fantasy e Kingdom Hearts. Não, e não foi por falta de tentativa, né? Que os caras fizeram altos bundles com uns de RPG, então, assim, bem louco. O primeiro 2 anos do Xbox 360 tem uma porrada de RPG exclusivo dele. É. Tem um jogo japonês exclusivo pro Xbox, tá ligado? Não adianta nada. Assim, esses lugares mais pra lá, como eu falei, lá na Austrália, Xbox também era. Não existia, basicamente. Tinha nas lojas e tudo mais, mas a galera era tudo Play 3. É, mas assim, a única razão de eu estar com o Play 3 ainda é o Persona também, velho. Senão eu já teria passado na frente. Eles fazem essa filha da putagem pra isso, com certeza. Isso, que a gente sabe de certeza, só o Halo 5, e tem um boato aí que vai ter um jogo exclusivo pro Xbox Third Party. Que não é o Sunset. O Sunset é deles, da Microsoft. Lembrei de uma coisa que é idiota. E provavelmente foi trollada de alguém. Mas vocês viram o Twitter da Xbox perguntando hoje qual era o Zelda que você gostaria de jogar pra sempre? É porque eles estavam, pelo que entendi, eles estavam fazendo um esquema dos jogos favoritos da galera da equipe deles lá. E aí, um dos caras era Zelda. E aí eles citaram a marca no Twitter. É meio bizarro mesmo, mas não tem era outra, provado, não. Isso aí é muito globismo, né, cara? A Globo que faz dessa de não citar, tipo, não existe o Silvio Santos, tá ligado? O Silvio Santos tá lá na dele sempre falando, porra, Roberto Marinho, Faustão, ele fala tudo. Não, nenhuma marca faz isso, Rins. Hã? Nenhuma marca costuma fazer isso, cara. Ah, velho, sério. Só nos videogames isso aí vem muito da época de Sega e Sony, Sega e Nintendo, assim. Pô, a Sega e Nintendo se batiam pra caralho. Aliás, a Sega que mais metia porrada, né? Era muito bom. Isso é resquício dessa época aí, velho. Porque não tem porquê. Você nunca vai ter Zelda no teu console, velho. E Zelda é do caralho. Não tem porquê você chegar e não falar sobre isso, não falar sobre Mario. Fingir que não existe Zelda. Ou então né, os caras. Por exemplo, a Nintendo. A Nintendo é uma que, por exemplo, se eles perguntarem sobre Halo pra galera, e aí galera, vocês curtem Halo? Eles não. Tipo, fora Metroid, eles nunca fizeram e nunca parecem ter vontade de trazer mais nenhum FPS pro console deles, assim. Ei, Tuba. Mas é bizarro, sabe, esses negócios Nintendo, principalmente do Miyamoto. Miyamoto tem dessa, se eu não me engano, quando saiu o San Andreas, o GTA, ele falou, ó, que jogo do caralho, um negócio assim. Eu não lembro. Não, todo mundo direito. Joga tudo, é o trabalho deles. Mas, ó, o Bigode perguntou, e os Zings do Duan? E os indies do Super Time Force? Tem uns aí que foram anunciados recentemente. Tem aquele jogo que usa Kinect, que você cria o cenário, uma porra assim. Os indies acabam saindo pra tudo, né? Então... Não, os indies estão meio puto com o Xbox, porque ele é o único que não deixa. Ele exige exclusividade ainda. Ainda, né? Por um tempo. É verdade, mas a troca deu pra caralho. O... A cara, Sony então, nem a Nintendo estão cagando pra isso. A Microsoft deu vários vacilos nesse sentido. E tem um outro jogo da Capybara lá, que é o... Eu esqueci o nome dele. Beyond, acho que é, não, coisa assim. Aqui, ó, só, isso aqui é pro Guerra. Guerra já acha que Nintendista é ruim? O que o Mindkiller no Twitter falou que ele tinha um conhecido que era caixista. Aí quando ele falou com ele, comprou um Play 3, ele nunca mais convidou pra ir na casa dele. Caralho. Então, mas aí vai além do ismo, né? É só mongol, né? Desculpa, cara, do Xbox, se você tiver ouvido. Upload o nome do jogo, né? Que tava mó bonito. Upload? Upload? Esse é exclusivo do Xbox One. É pillow, tipo de travesseiro, assim? Não, below. Embaixo. Below, okay. Embaixo. Ah, sim. Counter pillow? A boca do céu. Eu não sei, podem ter surpresas aí. Eu acho que eles não... Pode ter franquia nova, né? Jogo totalmente novo. Sim. Pode, já tá precisando. É. Não, o Cliff Bleszinski não tava fazendo o projeto aí, a parte da Epic, capaz que seja exclusivo da Microsoft, né? Tem um boato que vão mostrar um Resident Evil novo, né? Na C3. É bem forte esse boato. Ai, puta que eu parei, por favor. Será não. Que ele? Será que caralho, é o exclusivo? Cara. Eu acho que. Ah, cara, é da Capcom, então não vai ser, não vai ter. Não, a Capcom não existe exclusivo, cara. É exclusivo por. É o exclusivo definitivo e 6 meses depois não é mais. Caralho, velho. Porra, deixa eu merda descansar. Na real, a Microsoft agora tá sofrendo o que a Nintendo sofreu em 2002 com o Beautiful Joe, com Resident Evil 4 e o Caralho A4, né? Caralho A4 foi um jogão, né? Aliás, Resident Evil 4 foi, acho que foi a primeira das provas do mau caratismo da Capcom, assim, né? É verdade. Um completo mau caratismo. O Mikami escondeu a cabeça na bunda depois, né? Porque aliás, vocês estão falando aí. Assim. Vocês estão falando aí de Resident Evil novo? The Evil Within é o Resident Evil novo. Pior que eu acho que não, cara. Eu acho que ele me deu uma vibe mais Silent Hill do que Resident Evil. Eu não assisti o vídeo, então eu só falei realmente pra concordar. Não, não, eu quero que vá pro caralho esse jogo de dar susto, velho. Mas ó, a única chance do próximo Resident Evil ter minha atenção é se ele chamar só Resident Evil e for um reboot e todo o resto deixar de ser canônico. É a única chance. Põe, ah, então, caralho, boa sorte. Né? Não tem problema, que né? O Joe fez o reboot do Devil May Cry, então acho que vão gostar do reboot do Resident Evil, cara. Viu? Como que é o nome daquele jogo lá, The Devil Within, né? Sim, é o que a gente tá falando. The Level, pelo menos. The Level Within? The Devil, eu falei. É isso. Fiado. Desculpa que eu tava cagando, galera, eu não escutei eles falando disso antes. Pera, eu achei que você ia mijar, você realmente foi cagar em 2 minutos? É que eu tô com diarreia, aí eu cago rapidão e... Dá só uma chuveirada. Uma chuveirada, okay. Olha, só a galera aí tá falando de Nintendo no chat, vamos parar aí com essa porra. Vamos pra Sony, não, vamos a gente passar, vai perder vamos view. Microsoft, a gente mas deixa eu falar que eu ia falar do Death Within. A galera, eu vi a galera falando mal desse jogo. Galera realmente falando assim que não gostou do que viu, que tinha um demo. Nossa, cara. Com duas partes, e a galera falando que não gostou, e eu acho isso bom, porque sempre quando lançam uma parte jogável de Resident Evil, a galera fala assim, nossa, esse vai ser do caralho, e aí é uma merda, e os caras falar que é ruim, então quem sabe seja bom, tá ligado? Saiu pelo menos um padrão. Tony, previsão de todo mundo rapidinho, pode ser. O quê? Jurassic Rabbit 3. Da Sony? É isso? Não, da Microsoft, pra encerrar a Microsoft. Não, chega de Microsoft, caralho, não tem nada. Não, mas previsão, previsão do Guerra não vai ter nada. Vai não vai ter nada, cara. Os caras vão galera, subir no nada, palco. Foda-se. Os caras vão subir no palco e falar, e aí? Eu acho Copa? Que esse ano, eu tô prevendo que vai ter o Kanye West de novo. Caralho, esse tomara, é louco. Tomara. A previsão podia ter o Daft Punk, né, velho? Esse podia ano, esse ano dá pra você... Fight for New York novo com Kid West. Esse ano dá pra você escutar duas músicas ao mesmo tempo no seu Xbox. Tem dois shows que ó, oh, tô pensando outro dia, eu sou o único idiota que tá tentando fazer uma previsão séria. É. Beleza, cara, já tem algum já. Microsoft, cara, já tem algum Gears of War anunciado pro Shone? Acho que nem existe mais Gears of War. Não, anunciaram o que estão fazendo, mas eu acho que é muito cedo ainda. Ah, é? Então. E o Gears, tá, eles vão mostrar. Eles vão o Gears mostrar... é pra PC agora, tá? Não. Ah, eu tô vendo. Foda-se. Não, é exclusivo, sempre. Eu aposto. Eu aposto em Battletoads e todo mundo vai ter que me dar um boquetinho aqui se eu acertar. Ó, oh, vai ter... Visualizada da minha previsão. Vai ter Rise 2. Uma CG bem porca, tipo essa do Microsoft, do Mortal Kombat, do Gears novo. E, sei lá, algum jogo totalmente bizarro. Oh, que de alguma turn que não tinha espaço, né? 13 vai roubar o tempo da Microsoft. Só um minuto falando nisso, Rise 2 é pra ser bom, né? Porque Rise U foi geralmente aquele jogo rushado que os caras não sabem direito o que estão fazendo, só pra lançar logo e ocupar espaço no release. Eu acho que não, porque é a Crytek, é foda. Tá, a Crytek pareceu um shader novo assim na internet, pra eles fazerem um novo jogo. Eu acho que vai aparecer o Kingdom Hearts e Final Fantasy na conferência. Ó, vai pra Sony, os caras. Microsoft? O chat nem tá mais ouvindo a gente. Kingdom Hearts. Tá falando de Star Wars 13. Nossa, isso aí. Foi cancelado, cara. Let it go, então, não, cara. Eles estão. Eu queria saber a história. Eles nem estão ouvindo, mas fala da Sony, ninguém aguenta mais. Não, pois é. Tá, o Kingdom Hearts é exclusivo de PlayStation. Não é. O 3 não é? Não é. O 3 não é, cara. O HD é. O 3 não. O HD não é mais também. Não, tudo bem. Ó, eu vou falar você acha o meu. Que eles deram um tiro no pé? Ah, eu acho que eles deram. Eu vou falar a minha experiência. Não tem volta mais pra Square. Cala a boca. Eu vou falar o que vai mover meu hype na da Sony. Não é Last Guardian, antes que vocês digam. Que bom, que bom, porque você ia ficar. Você ia ficar na bosta. É um lado meio guerra meu de ver coisas que eu não gosto aparecendo só pra dar rebuliço, assim. Porra é essa, caralho? Então, eu tô muito curioso com o próximo jogo do David Cage. Eu acho que vai ser, ó, essa parte da conferência vai ser a parte que meu coração vai bater duas vezes mais rápido, assim. E que você vai fazer o quê pelos olhos? Chorar. Ela vai ter um orgasmo com a quantidade de polígonos na tela. E eu acho que vai, sinceramente, acho que vai ter bastante espaço na conferência do jogo dele, porque eu acho que vai ser, sei lá, como tech demo. Da segunda geração de jogos do Play 4, acho que vai explorar bem. E a Naughty Dog, né, com Uncharted e o caralho. O mais legal é que todo mundo vai botar fé que esse vai ser bom. O pior é que o Beyond, eu olhei assim, ó, isso aí parece que vai ser bom. Cara, eu joguei o demo do Beyond e fiquei feliz, tipo, falei, caramba, não é que nem Heavy Rain, cara. Tá legal. Aí era pior, né? Aí era pior. Viu, mas... Por isso que a galera que fica aí pedindo, ah, jogo tem que ter demo, que não sei o que, não tem que ter bosta nenhuma, só mas piora. Mas no primeiro vídeo da E3, o Tuba falou certo, todo mundo, até eu, cara, todo mundo, falou, puta, esse jogo eu acho que vai ser legal. Botava uma fé também. Assim, a mínima fé possível, todo mundo colocou, tá ligado? Caralho, que não tinha aquele jogo que era um velho mago, que na verdade era um ator, vai ser um jogo isso mesmo? Não, isso aí a gente falou na semana passada que você não escutou. Mas era uma tech demo só. Mas os caras não iam transformar num jogo, essa tech demo? Eles deram nome pro troço e tudo. Ah, não tem o que fazer, os caras inventam nome pras coisas. Não, era só um filminho. Pra mostrar a capacidade do PS4. Ó, então, Uncharted de novo tá confirmado e com certeza vai aparecer. E eu espero... Na verdade eu não espero, né? Eu sei que eu... Pô, foda-se, eu vou jogar de todo jeito, mas eu acho que seria legal se tivesse o Drake bem velho, assim, talvez o filho dele alguma coisa. É, porque tipo Metal Gear, né? O Drake bem velho, sabe o que eu gostaria de ver no Uncharted? Porque se eles realmente fizeram o que eles fizeram pro 2, assim, porque, como eu falei, o Infamous tá lindo. Só que se você comparar o Infamous, que era lindo na época do Play 3, com o que foi Uncharted, você falava assim, caralho, velho, que os caras fizeram com esse videogame aqui, mano? Os caras viraram no avesso o videogame pra fazer esse jogo aqui, mano. E, cara, se eles botarem esse nível de gráfico no próximo Uncharted, por mais que seja uma bosta, filme, vai ser bonito de ver, tá ligado? Mano, vai ser o mesmo esquema que foi o Uncharted na geração atual. A galera olhava e realmente parecia um filme. E isso impressionava pra cacete, todo mundo que passava pela sala. Eu acho que a direção de arte do Uncharted é muito interessante. É muito boa. Eu gosto. Não, chama atenção. Isso é um troço que a Naughty Dog nunca cagou no pau. Não. Em direção de arte, os caras são absurdos. Apesar de que no 3 e no Divita eu ainda acho meio exagerado o negócio do trocinho amarelo indicando pra onde você tem que ir. O Divita não é dele, seu burro. Ou é? Sim, não, ele sempre... Ah, mas deve ter alguma supervisão do bagulho, né? Sim. Aqui, mas no 3 também tem. Olha, é muito na cara, assim. O Kendra Trott falou, se vão falar de Uncharted, não vão falar de Last of Us 2. Eu acho que não, eu acho que a Naughty Dog subiu aí no deu um passo acima na escada aí. Eu acho que eles cresceram bastante. Eu acho que eles têm a capacidade de falar dos dois, ou pelo menos de dar uma palhinha do que vai ser Last of Us. Eu acho que pelo contrário, porque recentemente teve aquele monte de demissão, inclusive a diretora dos Uncharted. Não, mas saiu uma galera do... Mas assim, demissão, não tô falando disso, tô falando no metagame aí, cara. Não, os caras estão mais reconhecidos e tal. Mas demissão se contrata outros negros depois, pô. Sabe o que eu acho? A galera que dirigiu Last of Us foi trabalhar no Uncharted. É, foi isso aí mesmo. Eu acho que vai ter esse Uncharted, por enquanto vai ser só o Uncharted. E sei lá, no que vem, quando o jogo já tiver saído, em vez de Last of Us 2, vai ser a IP nova. O outro Last of Us, que não é Last of Us. Nova, né? Podia ser uma IP nova, porque meio que o Uncharted marcou bem, né? A geração do PS3. Foi bacana. É, só que já tá confirmado o outro, né? Porra, que pau... Tá? Pé no saco, né, essa bosta. Tá. Tá, faz tempo. O Tuba também não lembra dos artigos do próprio site. Last of Us 2? Sim. Não, Uncharted. Uncharted. Tá. Mas não, Last of Us 2 também parece que já tava, tá? Não, tá confirmado não. Eles falaram, pode não, ser tá, que se pá aí, ó. Vai rolar. Mas os caras não tinham achado até a artwork do bagulho? Não, aquela artwork era fanart, não. Cara. Tipo, era uma fanart oficial. Uma das diretoras de arte do Last of Us desenhou aquilo e aí foram falar, caramba, é a diretora de arte. Não, galera, eu fiz porque eu gosto muito da Ellie, pá, mas não era. Tirou uma desculpa da bunda pra não ser demitida. Agora vai lá fumar sua cagada lá, sua idiota. Ela, não, galera. Puta, tava desenhando em casa aqui, da hora aqui o desenho. Outra coisa na. Fala aí. Só queria dar uma mensagem aqui, motivo de orgulho, talvez no podcast, né? Parece que tá rolando agora o tal do Kojima Station, né? Não sei. O Mapper tá falando aqui no Twitter que tá uma bosta e ele voltou pro GameSpot da live e tá valendo mais. Caralho. Então aí, Obrigado. Ó, tá foda aqui o podcast, e a gente tá andando. Tá realmente foda porque a gente hoje é recorde de viewers aqui em muito tempo, estamos com 60 e poucos viewers. Vai sortear o Vita? 17 bilhões de viewers. O viewer, o Vita, o sorteio do Vita foi cancelado, ainda mais depois que eles anunciaram dois Senran Kagura pro Vita. Isso aí é impossível, não vou sortear Vita nenhum. Vou anunciar League of Legends pro Play 4, olha o outro. E Vita, na conferência da Sony, o que vai ter? A Persona Dancing All Night, né, cara? Aliás, vai ser o Persona definitivo, mas né? Ah, o Persona não era de... É de Vita? O de dança é, velho. Ah, que lixo, eu queria jogar, vou ter que comprar um Vita agora, tomar no cu. Viu, será que os caras têm culhão pra colocar a Senran Kagura na E3, assim? Não. Só aí. Oi. Você não tá sabendo do bundle que a Amazon vazou, que vai ter um bundle do Play 4 com o Vita? Ele foi rebaixado a controle mesmo. Sim. Não, mas não tinha dúvidas. Não, vai ter aquela montagem básica com um monte de jogo indie aí, que também vai sair pro PS4. Mas... É, ele vai sair pra todo mundo. Vai ser o maluquinho do Infamous, justamente pra mostrar que era um bundle que vinha um negócio pra você fazer stream do PS4. Olha, é louco que... Jogar. Não, é louco que eu comprei o controle, né? Antes de comprar o console, assim. Comprou o controle antes de sair o console, na verdade. É tipo isso mesmo. Um negócio que eu gostaria, que eu acho que eles estão guardando aí pra E3, e realmente eu gostaria muito de ver, porque até agora tá um lixo, É a PS Plus do PlayStation 4, que só lança jogo indie, uns joguinhos indie. Aqui ainda não tem jogo. Mas não tem jogo ainda, velho. Mas, cara, dá pra eles enfiar pelo menos assim, um deck aí, grátis pra galera. Já deu já. O neck, tempo. Cara. Não, mas tá novo neck ainda. O bagulho tem que render dinheiro ainda, cara. Não, o neck não vai render mais dinheiro nenhum, mas quem é que quer o neck de graça, velho? Não, mas até aí os caras tão dando Uncharted 3 cara, também. Cara, você não lembra a review, cara. O bagulho é então, quem quer Uncharted 3 de graça? Hã? Ninguém quer Uncharted 3 de graça, é um lixo o jogo. É verdade. Mas assim, eu acho que eu acho que eles, pra dar um impactozinho, falar assim, não, agora a gente vai estar trazendo jogos AAA aí pro PS Plus do PlayStation 4, e a partir do mês que vem, Mac! E a galera não vai dar uma palma meio constrangedora assim, mas... Hoje em dia nas conferências... Se for como tem sido ultimamente, eles vão falar da Plus e o jogo já vai estar disponível no mesmo dia. Aí vai falar, it's neck, vai ser aquele tipo Rig Racing de 2006. Mas o foda é que já, as desse mês já era, já. É o Trine 2 e o Pixel Junk Shooter. Né? Pô, os dois são bons pra caralho, tá reclamando isso, viado. Ah, mas eu quero... Cara, sei lá. O Pixel Junk, você falou pra mim que era pra caralho, eu não gostei. O Trine é da hora. Pera aí, Pixel Junk Shooter ou Side-Scroller? Não, o Shooter. Cara, do primeiro? É uma obra de arte aquilo. É melhor que o Ocarina of Time, velho. Cara, eu vou ensinar a transição aqui. Sério, o Pixel Junk Shooter, eu joguei os dois e o Side-Scroller. E o Pixel Junk Shooter 2, a última fase, ela deixa muito a desejar. Mas o primeiro é lindo, do começo ao fim. Tá, então é um jogo que eu não entendi também. Porque Vai se fuder, você. Eu joguei na sua casa e não vi. Cara, ele se chama Shooter, você tem uma nave e você atira. Tá aí? Por que você não entendeu? Ele não entendeu o hype. O negócio também não entendi, não, cara. Não gostei, não. É uma bosta. Não, o jogo é um joguinho ok, assim. Não é ok, cara. É tão Rizogun lá. É que vocês não pegaram o esquema dos elementos e de. Então, viu? Calor, frio, calor. Se você me colocasse na mesma sala pra jogar esse Pixel Junk Shooter aí. Com a Cidamark dos anos 2000, eu iria pensar no seu caso se eu ia jogar ou não. Ó, uma coisa eu falo, eu falo isso sem nenhum sarcasmo. Se alguém me perguntasse, cara, eu pego Uncharted 3 ou Pixel Junk Shooter, eu falaria, meu, Pixel Junk Shooter não, até aí... o fim da sua vida. Mas só a competição, né, cara? E que você vai pegar uma bolacha cream cracker ou um monte de bosta pra você comer? tipo isso, tá ligado? Ah, então, ó. Qual é a previsão, então? Falando sério, o que eu mais tô esperando pra conferência da Sony é o Project Beast, cara. Ah, é verdade. Pô, vocês me desculpem, porque agora eu sou um proletário que não tem tempo de porra nenhuma. O que é o Project Beast? Fala aí pra nós. É o jogo da From. Novo do Miyazaki da From. Da From Software. Ah, e é exclusivo? Então, os rumores são que justamente ele é exclusivo e ele tá sendo feito em conjunto com a SZJ lá, a Sony japonesa. É bom deixar claro os rumores. Sim, rumores. Ah, isso é um rumor. Os rumores, mas já saiu muito foda. Se chegasse, essa porra fosse pra Xbox. Porque ia ter gente chorando, assim, acho que a internet ia ser um pouco embaçada, é. Ia ser chorar. Tipo Final Fantasy 3 e 2, né? Sim. Ah, mas guerra, só pra contar. O jogo existe, é confirmado. É, isso que eu ia falar. Porque tem é do vídeo, Play 4 cara. Exclusivo, é rumor. Mas a existência do jogo é totalmente oficial e vai estar nessa E3 fácil, porque já tinha os vídeos vazando e tal. Os vídeos vazando, tinha um cara lá no NeoGAF que ele tava hypando o bagulho desde o ano passado. E ninguém percebia. Tipo, os caras falavam, o que vocês acham que vai ter nessa E3 aí da From? Aí o cara fala, vai ser a Whole Different Beast. Aí com o B de letra maiúscula, assim. O post do ano passado. E aí, quando saiu aquelas primeiras imagens, tirado print de stream, assim. Aí os caras foram caçar os posts desse cara. E há muito tempo ele tá escrevendo um monte de post com o B maiúsculo e pá. Então, e ele louco, hein? Foi dele que tinha saído o negócio de que ele era exclusivo da Sony. Ele amanhece é humor. Porque a galera meio que teoriza que ele é funcionário da Sony. E Então quer dizer que também ele não tem nada pra fazer, tá? Vários meses a gente escrevendo coisa com B aí. Pô, uma coisa. Uma coisa. Puta, que os caras vão ficar deixando dica de jogo novo no, na porra do NeoGAF por um ano é porque tá faltando trabalho mesmo, né? Caralho, maluco! Antes da gente falar de Last Guardian e Final Fantasy VII Remake... Quer falar de Last Guardian? A gente porque... ainda não falou de uma presença que também é importantíssima, que é um cara, não é igual o David Cage, é um cara que manda bem. Mas que a cara dele, a presença dele sempre rende coisa boa, que é o Jonathan Blow. Jonathan Blow. Provavelmente é, ele vai aparecer pra falar do Witness. É, que é um jogo que de novo, eu acho que vai ser foda. Eu não vejo porque não seria foda. Mas não, o que eu quero é ele em cima do palco falando sobre as emoções e sobre como ele espera que dessa vez entendam o jogo dele. Não, mas o pior é que ele não fala de emoções assim num nível humano que nem o David Cage. Tipo, olha, quanto mais ranhura na testa desse cara, mais emotivo ele tá. Ele fala de umas paradas mais efêmeras, assim, mais humanista e pá, então é tão interessante de você ouvir. Então, Jonathan Blow é qual cara mesmo? Eu tô pensando aqui que ia ser muito legal se botar Pensando que ia ser muito legal se botasse o Jonathan Blow e o Molinô na mesma sala conversando. Caralho. Um dos dois ia se matar, assim, eu não sei quem primeiro. No Play 3 tem o trailer do The Witness em HD, assim, eu não sei se no Play 3 tem. Acho que... Sei lá, porque... vê no YouTube. Acho que então, mas porque, tipo assim, eu nunca tinha visto em HD esse bagulho. E quando eu vi, quando eu comprei o Play 4, eu saí olhando vários vídeos, assim, aí eu vi o do The Witness. E, cara, parece que é muito bonito, realmente, mas parece chato pra caralho jogar aquele jogo. É, o que tá eu ligado? Achei também. É tipo, é o mesmo puzzle infinitas vezes, tá ligado? Eu acho que ele vai tentar fazer um Myst novo, assim. Ele tava reclamando no Twitter que ele tá, tipo, há 3 anos tentando explicar um puzzle pros os arquitetos lá de design dele, pra eles implementarem, e ele não conseguiu até agora. Oh, shit. Porque ele é o mais... Ele não desenha, porra. Fala, Afro, o que você ia falar? Não, eu ia perguntar se tu curtiu o Braid. Braid eu gostei, sim. Ah, então. Você não gostou? Então, eu não tenho opinião muito bem formada. Esse é o Afro, cara, que o Afro não gosta de uns bagulho que são louco e gosta de uns negócios que não tem explicação, né, cara? Tipo o Jojo. Que não tem explicação? É tipo Jojo. Não, o Jojo tem explicação, mas tipo... Não. Que não tem explicação, garra? Sei lá, você tem cara de quem gosta de Mario Kart Double Dash, tá ligado? Peraí, como assim? Mario Kart Double Dash é um dos melhores. Ah, olha os caras, velho, para. Ah, Guerra, a gente vai chegar lá ainda, calma. A gente chega lá. A Platinum lembrou daquele jogo em Cell Shading da praia, que parecia Ico, que eles mostraram no Isso é da hora, é. Aquele parecia muito bom, mas eu não lembro o nome. Eu não lembro disso aí. Assim como eu fui fazer... Eu lembro até hoje quando eu fui fazer o post pra resumir a conferência lá pro site, eu também não lembrava o nome do jogo. Eu tinha acabado de ver três, achado ele muito foda, mas eu não lembrava o nome do jogo. Mas vamos... Alguém vai falar aí. É uma mandinga pra você esquecer do jogo. Não é No Man's Sky. Vamos sair um pouco da nossa fama de nintendista. Por favor, né? Vamos assumir aí outro ismo aí, porque, sinceramente, vamos falar a verdade que a Sony já é a grande vitoriosa aí, antecipada da E3 e da por geração. WO praticamente. É, por WO, né? Isso que eu ia falar. Mas você acha que eles vão levar o título mesmo, então? Leva o título desse de vários outros anos aí, cara. Não tem nem recuperação mais. Eu acho que o Hexa vem agora. Como que é, Tuma? Nossa, fala aí, velho. Falou o Hexa agora, o slogan da Copa. É. Vamos Nexa, que agora é Hexa. Caralho. Então, a gente lembrou ali do nome, é Rhyme o nome do jogo. Rhyme. Isso aí. Pô, cara, o que seria desse podcast que sem a Plash, né? Puta que pariu. É. Muito obrigado. Será que tem uns caras que comemoram, tipo, o título da E3 assim, caralho, esse ano a Sony... Olha, porra, cara, comemorava. Cara, 3 anos atrás era, tipo, o evento mongoloide do ano era E3, justamente pros caras conseguirem ficar podendo. Era tipo futebol mesmo, assim, cutucar, mas é aquela E3 lá que você perdeu lá em casa. Mas você tá perguntando se a galera comemora? Olha esse chat como tá. Vai vendo aí só assim o ritmo do chat. Aí você vai ver a hora que mudar pra Nintendo. Aí você vai ver esse. Double Dash fica na janela. Demon Souls, da SEGA vai lançar um console novo. Como alguém pode não gostar de Jojo? Double Dash é fodão, bane esse maluco. É o Tueiro? Não, bane, pode banir. Não, mas o que que estão dizendo da Sony aí, cara? Da Sony? Não, nada, eu não entendi. Nada, só tô falando do Nintendo. Desde a Nintendo, desde o começo. Ah, também que Microsoft é um assunto chato, né? Vamos ser sinceros. Não, a gente tá na Sony há meia hora. Não, mas tá aí, falou Last Guardian, esse ano vem. Não, mas ó, de boinha. Esse ano vem o Hexa. O Hexa. O que eu espero da Sony, de verdade... É Last alguma Guardian. Coisa. Não, Last Guardian. Eu já não esperava Last Guardian quando as pessoas esperavam Last Guardian, sabe? Eu também já não. Tava desencanado, assim. Já tava desencanado. Sabia que era muita areia. Mas o. Eu espero alguma coisa sobre. Tipo, continuar atualizando o Gran Turismo. Porque. Velho, saiu a atualização do Senna no bagulho. E é a coisa mais bonita que eu já vi num videogame, assim. Cara. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. O Senna, ele era gato, mano. Não, cara. É de chorar copiosamente, assim, tá ligado? Porque rola uns... Entre as provas, assim, tipo... Você primeiro corre com o kart dele... Aí você vê uns slides da infância do cara, tá ligado? Com a música triste. Aí rola... Você viu que ele deu uma engasgada, Guerra, agora. Não, cara. É muito bonito, velho. Eu tô chorando copiosamente. Aquela musiquinha da Vitória, versão do Canadá. Não. Bonita, cara. Olha, então. É por isso que a gente precisa do Guerra no podcast. Ele é o cara que vem gravar com emoção. Ele tava muito puto no começo, agora ele tá chorando de verdade. Ele traz o sentimento pro programa. Fantástico. Bom, vai ter ninguém falou do Metal Gear, porque justamente porque a gente não sabe se vai ser na da Microsoft ou na da Sony. Mas é porque, independente da que seja, ele é meio que um evento à parte, assim. Por isso que não vai dar. Eu não tenho nenhuma dúvida de que vai ser, tipo, a melhor coisa da E3, assim, do que é óbvio, sabe? A menos que role alguma surpresa, não acho que vai ter nada muito melhor. Olha, o cara fala que não é isso. Não, eu tô aqui. Mas porra, se você for Metal Gearista, então. É, ele é Metal Gear. É, você é Metal Gearista. Ô, quem é Kojimista? Kojimista existe. Eu sugiro muito que quando lançar esse Metal Gear, você compre a versão digital, jogue num dia e faça review no outro. Porque se o senhor demorar, eu vou fazer um review que o senhor vai perder a amizade comigo, cara. De novo, né? De novo, vai voltar aos velhos tempos aqui o negócio. Não, eu não tenho... Eu gosto de degustar o bagulho, mas eu faço, pode deixar. Eu vou... Já devo pegar um P4 esse ano mesmo e já ficar pronto. Eu vou fazer o Surox escrever a headline. Medíocre. Mediano. O pior dos Metal Gears. Tá, sabe o que seria ótimo? Acho que ia ser a melhor conferência de todos os tempos. Tipo, termina, sabe quando termina a conferência e o telão acende e você espera alguma coisa assim? Pô, agora vai anunciar o jogo e todo mundo vai pensar, nossa, vai ser Last Guardian. Tipo, termina a conferência, o telão começa um vídeo, aí é um vídeo do Fumito Ueda batendo um olho no parque, assim, de skate. Aí ele fala, aí galera, beleza, aí acaba o vídeo, assim. Não foi o Fumito Ueda que uma vez apareceu um tweet dele, que ele tava, tipo, na fase mil não sei quanto de Candy Crush, assim? E aí os negros falaram, caralho, esse filho da puta não tá fazendo jogo, não sei o que. Foi uma porra dessa, cara, eu lembro disso. Isso foi real, assim. Isso foi real de verdade. Eu gosto dessa trollagem direta, assim. O chat tá em pandemônio querendo saber do cockpit do Guerra. Mas eu precisava falar duas paradas pra Sony. Primeiro, tem que ter mais coisa do Senna no jogo, porque três carrinhos só, assim, vocês vão desculpar, é muito hype pra pouca coisa. E vamos liberar esse cockpit aí, mano. Olha lá, o Chris Nakamura tinha perguntado exatamente isso do seu cockpit. A galera, o Undergrade perguntou do Batman Arkham Knight. Opa, foi... o Batman Arkham Knight, né, velho? Não, mas o Batman foi 2015, mas deve aparecer na conferência. É, mas eu acho que o Batman tá virando COD, né, velho? Chega já também, né, caralho? Não, esse eu acho que vai ser melhor que o Origins, pelo menos. Ah, porra. Mas o Warner falou que só teve o Origins porque eles não queriam deixar os fãs sem um Batman. O João Monzito, o filho da puta mais viciado em Mario Kart 8 do universo, filho da puta. Andou tomando uns cascos, né? Andou tomando uns cascos, né? Vai terminar com o God of War 4. E eu não duvido nada que eles vão falar assim, nossa, agora o jogo que vai mudar todos os conceitos. Aí Gears... Nossa, caralho, God of War 4, cara. What? Igual foi Você lembra quando mostrou Ascension, a brochada que foi, que eles estavam muito empolgados, achando que a galera ia curtir muito, mas todo mundo já tinha enjoado de God of War faz 5 anos? Caralho, os caras precisam mesmo ir pra outros panteões, assim, God of War no Egito antigo, assim, contra Rai. Cara, ele já matou todo mundo, daqui a pouco ele vai começar a matar os presidentes americanos, tipo Lincoln, tá ligado? Caralho. É, esse jogo ia ser bom. Isso ia ser legal, cara. Rink, sabe o que eles podem fazer a essa altura e eu não duvido? Fazer reboot. Fazer um. Não um reboot, um remake. Fazer um remake do primeiro com os gráficos do Play 4. Ah, mas não. Aí chega também, né? Aí vira com a Capcom, né? É, mano, cara, eu não duvido nada. Phoenix Wright aqui pela 18ª vez. Eu não duvido, eu realmente não duvido. É, eu acho que tinha que sair aí um God of War da cultura brasileira mesmo. E aquele. Jogar com Tupã e tal. Tupan. Aqueles sinais de que ia sair um Crash novo. Ah, eu tô sinais? Nem acredita nisso. É que teve a crise de 2008, aí deu um crash na bolsa de valores. Caralho. E esse. Caralho, cara. Então, eu só queria, assim, mais novidades pro. Aliás, pra não dizer que tem nenhuma novidade pro Gran Turismo, galera, vamos. Please understand. A Nissan anunciou que vai ter um carro novo no Gran Turismo. Tipo, vai ser outro Skyline, tá ligado? Mais um dos 400 Skyline que tem no jogo. Esse, não, não, essa esse, piada esse é o entendem, tipo de coisa, né? Que eu posso falar com segurança que só você se importa. Porque assim, deixa eu explicar o comentário, o que acontece. Cara, pra mim, Nissan, Skyline é o carro do Brian, do Veloz e Furioso. É esse mesmo aí, Qual é o problema? A Nissan, ela patrocina lá o esquema do Gran Turismo Academy, né? E aí, tem muito carro da Nissan no jogo. Porque ela patrocina, deve rolar uma facilidade. E, cara, tem muito Skyline. Tipo, os carros não são repetidos. Eles são praticamente repetidos, porque não muda porra nenhuma. Tipo, é a versão de 2000, 2003, 2004, 2005. E aí a galera fica meio de saco cheio de Skyline no jogo. Aí a Nissan anunciou hoje, tipo, vai entrar um carro novo da Nissan no Gran Turismo 6. Aí já começou, né? O cara da internet já começaram o ismo, né? Tipo, puta, outro Skyline, caralho. E é isso, essa é a piada, porque... É, eu não entendi a piada, né? A piada é assim. Eu vou rir, não vou rir. A piada tem muito Skyline já. Não, porque, tipo, você imagina a Sony. Puta, agora vai sair o jogo, hein? Vai sair mais um jogo fodão de PlayStation. Aí outro God of War, cara. Sabe o que pode ser? Um viral do próximo Bioshock, porque tem a Skyline, onde eles usam o gancho lá em Bioshock. Eu acho. Você tá on fire hoje, né, cara? Então, pra mim, entendo. Chega dessa merda. Eu queria algumas coisas boas de Gran Turismo, tipo, sei lá, um Gran Turismo 6.5 pro PS4. Então, não vai sair nunca. Cara. Vamos até tocar a vinheta de novo aqui, já que a gente não vai usar ela. Aqui, meu amigo! A E3 é quase uma E4. Pronto, galera, pode voltar pro chat aí agora que vai começar o podcast de verdade com a campeã. Agora é sobre a campeã. Agora é sobre quem? O campeão voltou! Agora o campeão voltou! Agora pode ir embora. Nintendo. Vamos, pode ir embora, caralho. O Marcelo os caras, velho. Isso que a Nintendo, ela é tipo o Corinthians mesmo. Exatamente. Os caras que são nintendistas, eles se cumprimentam na rua, se gritam. Nintendo, porra! Deixa eu contar pra vocês. Eu tava em Nova York com uma camiseta do Link. Um cara me parou e falou assim... Isso aí, meu irmão. Eu falei, o quê? Ele falou, Link aí, velho. Isso aí. Falei, beleza. Sabe o que é isso, cara? Uma pessoa em Nova York parar você do nada. E, tipo, falar, e aí, meu irmão? Legal, hein? Tipo, Link, yes. Cara, em que ano que foi que o Corinthians ganhou a Libertadores? Foi uns 2011, 2012, isso. É. Então... Antes da final, na época que tava aqui pro semifinal, que você via que podia ir pra final, era você andar na rua, aqui em São Paulo principalmente, e você ver os caras, tipo, um cara indo trabalhar, o outro cara lavando a calçada ou comendo uma coxinha, os caras se olham assim e falam, vai Corinthians! E os caras já, tipo, é isso aí. A Nintendo é exatamente assim, velho. Tava bonito isso do Corinthians, viu? Véspera, ó, tipo, a E3 tá chegando, se eu for trabalhar com a camiseta da Nintendo, eu vou trombar os caras. Semana que vem, cara. Com certeza. Cara, se a Nintendo fizer, tipo assim, metade do trabalho que ela deveria fazer já vai causar, tipo, um alvoroço. Normalmente ela não faz nem 10% do que ela deveria fazer. É, mas o pior é que ela causa alvoroço e mesmo assim ela tá na merda, cara. É só se lembrar do anúncio do Mega Man lá, que tipo, a internet toda entrou em polvorosa, tá ligado? Eu ia falar isso. E continua a mesma bosta. Pode lá, tá vendendo por causa do Mario Kart. Mas até semana passada, cara. Então, só que ó. Você tá vendendo por causa do Mario Kart? Vendeu, aumentou em 666%. Não, mas não, o caralho. Mario Kart vendeu pra caralho. O Wii U a gente não sabe ainda. O cara dono de Wii U comprou dois, assim, não pra guardar. Pra jogar. O Wii U, ele. Quer dizer, o Mario Kart vendeu bem pra quem já tinha o Wii U. De agora em diante, até com essa porra desse viral do Luigi, o tanto que o jogo tá sendo falado, vai começar bem lentamente assim a subir as vendas do Wii U. Mas não vai ser um estouro assim, vai ser. Vamos falar do viral do Luigi então? Não, ele porque, já, assim, cara, o ponto é que ele já vendeu mais hardware. Já, não, mas vai aumentar mais. Eu quase comprei o bagulho no impulso, eu não compro nada no impulso, quase comprei o bagulho no impulso que queria jogar Mario Kart. Eu, o Lorde do planejamento pra gastos grandes assim. Mas o. Vamos falar do viral do Luigi então, porque eu li um negócio hoje nos comentários do Kotaku americano. Olha o lugar que você está vendo. É, então, assim, eu já tô com a quimioterapia marcada, mas eu tava lendo os comentários do Kotaku americano e um cara falou um bagulho que é muito certo, velho. Vai entrar no mesmo ciclo da flecha no joelho, tá ligado? Ah, sim. Tipo, agora é da hora, agora a gente tá curtindo muito. Aí daqui a pouco a gente vai falar, tipo... Puta, mano. Ah, é, né? A murder face do Luigi, porra, que saco. E aí depois a gente vai começar a curtir de forma irônica, assim. Bah, eu não sei, a flecha no joelho não teve curtida de forma irônica, não. Eu acho que teve, cara. Até hoje, tipo, a flecha no joelho, tipo... Você viu que a minha cachorra, então, ela não gostou, ela é entendista. Ela é entendista. Oi. Sinceramente, sabe o que já tá fudendo o troço do Mario Kart? A Kotaku não parar de falar um minuto. É exatamente isso. Uma coisa que fudeu qualquer tipo de coisa engraçadinha é quando chegam esses sites, tipo Kotaku, GameSpot, até Destructoid. E trata um meme, na falta de termo melhor, como é notícia. Meme. Não, então. É triste pra caralho. Tratar como notícia. Vejam que incrível. A internet tá rindo muito disso aqui. Os fanarts do Luigi, velho. Caralho, mano. Então, esse tipo de filha da puta. Esse tipo de animal. Ele. Como é que eu vou dizer? Leva a sério uma coisa que não é pra ser levada a sério. Não é pra ser levada a sério. Velho, é muito engraçado. Assim, é de fato engraçado a cara que o Luigi faz. É engraçado, porque, tipo, ele tá cagando, sabe, cara? Mas quando todo mundo tá levando a sério, perde a graça. Sabe o que é o negócio? Tava esperando e você vê e você acha engraçado. Se você começa a ver aquilo o tempo todo, você não vai mais achar engraçado. Sabe o que é o negócio? É bem isso. Quando começou a surgir isso aí, eu perguntei, será que a Nintendo vai usar isso aí pra fazer marketing? E eu não sei se a galera do podcast sabe, mas a gente tem uma piada... que o Afro é atrasado, tipo, lança uma notícia, uma semana depois o Afro chega e diz, galera, vocês ouviram falar e vai ter Copa aí no Brasil e tal. É tipo aquela foto do Rubinho dando Feliz Páscoa no Natal, assim. É, e isso acontece porque o Afro é o nosso maior nintendista do site. E ele, então, é um ele tá acostumado com a Nintendo. Certeza que a hora que acabar a graça do bagulho, a Nintendo vai lançar. Olha só que da hora esse marketing nosso aqui com o Luigi do mal, tá ligado? Mas aí, assim, o problema é que a Nintendo não aproveita essas oportunidades. Não, mas acho que a única coisa que a Nintendo fez isso foi a do Red, porque esses outros memes, essas coisas, ela não costuma pegar mesmo. Não, mas a Nintendo ela parece que tá com um plano de marketing novo, ela tá mais zoeira, né? É, ela tá mais zoeira. Aquele videozinho do Red. Ela tá mais zoeira? O que rolou do Red? Você não viu? Tem vídeo do E3 que eles fizeram, do Red robô lá, com Mega 64. Sim. Ah, não, ó, e agora... Vamos, Red. E3, vamos aproveitar esse gancho pra voltar a falar do E3. Esse tipo de investimento, de hypear, até teve além desse lance do vídeo do Mega 64, o Mi do Red apareceu no 3DS, todo mundo falando, ó, E3, E3 via tal, hein, galera. Era o Mi do robô ainda. Esse... nesse nível de hype, os caras devem estar com alguma na manga que eles sabem que vai botar pra fuder. Ou não, cara. Toma. Ou eles estão sendo ingênuos. Ou eles acham que vai botar tudo. É que, tipo, o Celos é que nem você ficar falando, ah, olha só, o último jogo da nossa conferência aqui vai ser muito bom, o jogo que todo mundo tá esperando se mostrar, Twisted Metal, sabe? Pode ser foda. Totalmente. A última vergonha que eu lembro de ter ficado com vergonha, assim, de falar, puta, não consigo mais olhar pra tela, da Nintendo, foi no anúncio do Skyward Sword. Pulou o Miyamoto com a porra da espadinha na mão, assim, e o escudinho. Eu falei, meu, misericórdia. Foi a pior pulo da última década, mas... Não, cara, aí depois, não, o pior foi assim... Ô, oh, vamos aqui demonstrar como o controle precisa. Começou a bugar o bagulho. É, então, cara. Nossa, esses Wi-Fi do celular estão interferindo. Vamos desligar aí, galera. Viu? Não, cara. É que o Celos não estava aqui na última. No último podcast. Foi a última. Mas eu tenho aquela teoria. Eu tenho aquela teoria também que pode ser que a Nintendo não sabia pra que servia a E3. E agora que eles descobriram, tá ligado? Igual eu quando eu achava que a E3 no outro ano ia ser E4. Então, tipo... Ah, essa piada é isso. É, pode ser que a Nintendo tenha pensado assim, puta, então quer dizer que a E3 é da hora, então a galera curte a E3, é... Puta, então vamos hypar. E eles não têm absolutamente nada, assim, na manga. Mas agora é a mesma coisa, né? Tipo, vai pular o Miyamoto rasgando a tela de papel, assim, com a espadinha do Link de novo. Né? Provavelmente, mas ó... A gente não fez isso ainda. O palco vai ser na forma de um controle de Wii U, assim, o Miyamoto vai sair do meio. Nossa, hein? Ah, eu podia hypar isso. O que o Nazão falou sobre o Mega Man do Smash ano passado, e o que eu tava falando sobre a Nintendo ser o Corinthians, mostra o quão fácil é pra Nintendo, entre todas as aspas do mundo, ganhar a E3. É lógico, cara. Porque... Dá um peido e os fãs hypam pra caralho. Então, não interfere em nada nas vendas, igual o Mega Man, tipo, não interfere em nada nas vendas. Mas você vai ver. Muito provavelmente vai ter Zelda, vai ter um puta foco no Smash Bros. A maior parte das pessoas vão estar falando só de Nintendo. Semana que vem vai ser a semana só de Nintendo. É, tipo, ninguém. Vai ser insuportável. Ah, vai ser um inferno, como sempre. Ah, pra mim mas, tá cara, ótimo. O problema é isso. Ó, como vocês querem vou que eu... um segredo aqui, desculpa, Guerra. Vou contar um segredo. Guerra me bloqueou no Twitter. Durante uma conferência da Nintendo. Isso fala muito sobre ele. Foi, não, isso foi verdade, velho. Mas que tava muito chato, cara. Ah, muito chato. Assim, ó, o Guerra me bloqueou porque o meu nome é Luigi. Ai, meu Deus. Cara, mas o negócio da conferência da Nintendo foi porque... Eu não lembro quem... Foi você e mais alguém que eu bloqueei, velho. Eu. Não, foi. Não era alguém do Games Foda. Vamos ler o povo aqui. Eu quero mesmo é tu Modashi Live, porra, velho. Tá vendo os caras que não entendi isso da Hypon, cara? Lucas Oki. Okay. Tomodachi Live saiu hoje, meia-noite, dá pra baixar já. Lucas Oki, digital Devil Saga na PSN. Que foi confirmado. Não, já saiu digital Devil Saga na PSN. Acho que a gente. O Tony Horo. Acho que a Nintendo tomou tanta porrada nas últimas E3 que agora eles deixaram os anúncios na mão da Nintendo of America. É, isso é verdade. Tipo, é. Aliás, o que é a Nintendo of Japan? Existe, né, cara? Os caras estão lá fazendo o jogo, deviam ficar só fazendo isso, sabe? Fica quietinho. Tanto é que o Iwata deu um migué que tá doente e nem vai pra Los Angeles. Porra, graças a Deus, velho. Caralho, graças a Deus, vai dar pra entender o que vai... Mario Kart, assim. Vai dar pra entender o que os caras vão falar, né, então... O John Boracho tá louco pra fazer um sexo virtual homossexual no Tomodachi Live. Oh my God, Caio falou, Nintendo japonesa, please understand. Bem isso mesmo. Please understand. Birdeta, DLC de Mario Kart, Platinum. É Vai rolar DLC de Mario Kart? Deve ser a Birdo com a baioneta juntos. É, esse negócio não existe. Era Mario Kart que ia ter... Não é uma transexual. Era Mario Kart que ia ter Season Pass? Não, é o Mario Golf. Não, foi o Mario Tênis. É, Golf. Mario Golf. Puta, Mario Golf, caralho. Mario Golf, velho. Aposto que teve hype. Não, teve hype nenhum, cara. Mas foi bom jogo. Nintendo vai anunciar... O Tony Horo. Nintendo vai anunciar o filme de Zelda dirigido pelo Peter Jackson. Por que não, né? Eu tava pensando nisso. Como Fire Emblem e Shin Megami Tensei vão fazer... crossover. Não duvide de nada nesse mundo, meu amigo. Não, eles vão... Não, os caras vão achar. Eu sei que eles ótimo. Vão, mas não duvide que os caras façam, consigam fazer crossover de nada. Tá aí os não, fanfics pra provar aí, tá ligado? Não, mas o crossover é confirmado. Não, eu sei que é confirmado, mas eu tô falando, não duvide que os caras consigam fazer. Tá. A gente não tem nada desse crossover. Vai ser não. Massa, tipo, você tem nenhum logotipo, seu cara, tem nada. Vai ser um negócio de você recrutar os demônios e você vai poder fazer eles casar e ter filho. Eu espero uma coisa bem assim. Levando cara, a linha eu não do sei o que esperar, né? Assim, eu não sei o que esperar porque, assim, aí vocês vão chamar de ismo mesmo, mas foda-se. Porque Shin Megami Tensei é muito, muito, muito melhor do que Fire Emblem, né, cara? Ah, tipo, tem tá 8 bilhões de anos de distância. Não, peraí. Assim. Não. Não, não tem o que esperar aí. Não, não, ninguém nem ligava pra existência de Fire Emblem até o Awakening, cara. Até faltava. Não, não, não, não, não, jogar não, cala a boca. Não, não, cala a boca. Ninguém nem ligava pra existência de Fire Emblem até Smash Bros. Melee. Não, Depois, não. Mas depois do Melee, você começou a sair não, pro GBA, cara. É a mesma coisa do Kid Icarus, cara. A galera fala que começaram a ligar porque ele apareceu, o Peach apareceu no Brawl, mas não. Não foi isso, não. Foi claro que foi. A gente colocou esse boneco aí. Parem de discutir entre vocês aí, vamos ler o não, chat. Não, ô Léo, peraí, parei. Eu paro de discutir entre vocês. Cala a boca. Você tá errado, vamos ler o chat. Só... Bananias. Bananias, só eu acho burrice a Nintendo lançar Tomodachi e Mario Kart numa mesma semana e já foi respondido pelo Tony Roro que é uma coisa de nicho, Tomodachi Life, e é verdade, né? Sim. E fora que uma galera não tem o Wii U, então, né? É. Sabe o que é burrice? Sabe o que é realmente burrice? Que aliás vai ser importante na E3 também. Lançar a versão de Smash Bros. Do 3DS antes da do Wii U. Caralho, a gente tem... vai matar a porra do hype do jogo, com certeza. E a gente, sei, tipo, velho. eu já falava, o Tube e eu, a gente já falava isso muito antes daquele Direct de Smash Bros. E a gente tem um amigo, o Iso, e ele não é muito ligado em videogame, mas ele tem uns jogos específicos que ele gosta. Smash Bros. É um deles. E ele é a prova viva. Ele falou, cara, eu compraria o Wii U só pra jogar Smash Bros. Mas vai sair quase meio ano antes, no 3DS eu já tenho o 3DS. Pra que eu vou comprar o Wii U? É, tipo, quando eles falaram aquele... No Direct, tipo, segundos antes, falaram, ó, vai sair... Um vai ser antes do outro. Eu falei, isso aí, Nintendo. Do Wii U tem que vir primeiro, né, caralho? Aí não. Meio ano antes tem a do 3DS. Até pra mim o hype broxou. Foi uma jogada que eu não entendi também. Ah, a Nintendo ela é meio inocente, assim, eu acho. Tem uma coisa boa e ruim dela mesmo. Sim, é por isso que eu acho que no final eles não têm nenhuma carta na manga. Eles vão mostrar o que a gente tá esperando. E eles estão hypando a E3 porque eles acham que é legal. Eu não sei, porque como eu venho dizendo há muito tempo, o Wii U tá na merda e quando a Nintendo tá na merda, eles se desesperam e começam a fazer jogo pra caralho. É, jogos bons, né, assim. No geral. Sim, jogos bons do jogo. O 3DS foi assim, ele tava vendendo mal e ano passado, retrasado, seu jogo pra caralho. Pra é, o que, mas o que deu uma impulsionada também foi que, tipo, tava mal, aí baixou o preço, aí o nego começou a comprar mais, aí as empresas se interessaram mais, aí começou a, tipo, vender porque é mais fresquinho. O GameCube foi assim também. É, mas eu acho assim, o problema específico do Smash sair antes no 3DS é porque, véi, vocês não tenham dúvida de que a versão de 3DS não vai fazer justiça à versão do Wii U. Tipo, vai ser melhor. E aí meio que vai dar uma matada, assim, no hype do jogo, eu imagino. Bom, então, vai dar uma... Não vai matar completamente, mas vai não, diluir. Vai diluir o hype. Vai dar aquela diluída, assim. A galera quando... vai ficar tipo, tá bom, né? Já jogamos Smash. Então, quando sair do Wii U, já vou estar jogando aqueles personagens há meses. É, cara. Tinha que ter alguma... Sei lá, não tinha que ter essa versão 3DS, cara. Um negócio que eu gostaria de perguntar, que não tem nada a ver com isso que vocês estão falando, é que se por acaso lançar um F-Zero e, assim, aconteceu um milagre de chamarem de F-Zero Forever, a gente pode anunciar no nosso site que a gente falou antes? Tipo, a gente... Pode. Com certeza. Tudo. Nossa, a lista aqui era real. Então. Fantástico. Tanto é que se F-Zero Forever e Zelda The Last Year, qualquer um dos dois, eu vou chorar. Eu sinceramente, sim, quanto ao Smash Brothers, aliás, eu vou realmente esperar review, e não só review, vou esperar galeras que não são fãs que compraram falar pra mim, não, é bom mesmo, cara, compra aí. Porque eu não tô botando a mínima fé, eu acho que vai ser super sem graça, o bagulho não tem uma resolução top pra jogo de luta. É, não ter um controle da hora pra jogo de luta, eu acho que vai mas não ser... é jogo de luta. É. Cara, cala a boca, garra. Não, cala a boca os dois. Mas não é jogo de luta. Não, então. Você é o maior fanboy de Smash Bros. Você é o cara que tem menos pra falar aqui. Não, o ponto é justamente esse. esse é o único momento em que realmente você fala que não é jogo de luta. Porque o que pega em Smash Bros, e não só quem é fã, todo mundo, não tem nada a ver com controle, resolução, com nada disso. É a zoeira. É a zoeira, caralho. É bom que ele não seja um jogo de luta, sabe? Tá, mas o que eu falo de resolução é porque Smash Bros é legal, tipo, a escala do bagulho, tá ligado? Que vai desde quando você tá perto do cara, fica bem pertinho, e quando você tá longe, fica bem pequenininho. Isso aí eu não sei se eles vão conseguir fazer legal no 3DS, cara, tá ligado? Ah, não. Ah, talvez 3DS, não seja não. Assim. Nem por que não? Não, talvez só não seja assim, ué. É, não sei, vamos ver. Tem talvez que... eles façam de outro jeito. Tem a possibilidade também do jogo de 3DS ser um Smash completamente diferente do que a gente tem visto. Talvez não tenha quatro jogadores ao mesmo tempo, sei lá. Não, tem. Sim, já foi todo passado, cara. De aventura também, né? Que vai ter até os Kremlins. Que Deus me livre, né? Vai do ter Smash essa bosta. Ao invés do... Não vai ser que nem o Space Emissary. Vai ser um modo que você tem que pegar uns itens do mapa, se eu não me engano. Pra você ver o quão leigo e gordo, quase ex-gordo o Rink Zé, ele falou, não tem um controle decente. Eles estão relançando o controle só pra ter um controle decente. Como exatamente assim? O que o Perin falou. O adaptador do GameCube, eu ele é pro Smash Bros. Tô falando do 3DS, seu bicho, louco. Ah, não, o 3DS vai ser um bicho mesmo. Tipo, isso é outra coisa que aí eu já falo por quem joga os fags que gostam de jogar competitivamente. Saiu o anúncio do controle do GameCube, eu falei, porra, perfeito, eu não preciso me acostumar com outro controle. Aí eu lembrei, não, preciso, porque eu botei o do 3DS muito antes. É, cara, tá tudo errado. Mas, cara, eu acho que vai ser, fazendo honestamente, esse Smash Bros muito pro pessoal competitivo. Tá até estranho isso. Não é normal da Nintendo ligar pra galera. Mas eu acho que o do 3DS em específico vai ser tipo o Street Fighter do 3DS, assim. A galera vai tipo, vou jogar aqui um cadinho de Street Fighter, essa coisa. E mesmo os caras competitivos jogam assim, pela zoeira, tá ligado? Mas é que sim, cara, desde o início do 3DS já estão falando que vai ser igual o do Wii U. Mas não vai, mas não tem até o Sakurai tá cagando pro do 3DS. Não, o Sakurai com certeza tá cagando pro de 3DS ali. Cara, assim, quer saber o erro? O erro não é eles lançarem antes o de 3DS, o erro de 3DS existir. Sim, não, exatamente, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Não, de verdade, eu acho que não é de cagar pra versão portátil das coisas, não é igual a Sony. Eu não tô falando eles vão que... fazer um troço bom, assim. Eu não tô falando que não tá tendo dedicação. Eu tô falando que quando o Sakurai se propôs a voltar a fazer Smash, ele não... Foi, pediram pra ele essa de 3DS. Nunca que isso ia ter saído dele. Assim, não, vamos fazer uma portátil. Também rolou um papo disso, né? De que quando a Nintendo anunciou que ia ser pra 3DS, ele não sabia. Ela anunciou numa E3 que ia ser pra 3DS. É, e o jogo nem tinha mal não, começado. Não tava nem planejado, ele nem sabia que ia rolar pra 3DS. Não. Tipo, mas hein? Mas, Guerra. Isso aí foi quando ele falou do Kid Icarus, eu acho. E ele falou que ia sair pra Wii U e 3DS. Ele que falou. Bom, foda-se. Oi? Muito tempo que Smash Bros. Vamos falar de Zelda. Zelda. A gente fala isso na semana toda no chat. Zelda do Wii U, expectativas. Vai. Eu acho, como eu falei pra vocês na nossa redação lá já, que vai mostrar muito pouco, tipo, um Link dando uma espadada pro ar e falando HA! E aí, Zelda The Last Year. Como é que é o grito aí? HA! E aí, Zelda The Last Year e só o nome, daí entra o Miyamoto. O Miyamoto com uma espada na mão. E daí fala: puta, Zelda The Last Year, The Last Tier. E vai ser muito legal, gente. Aguardem aí que vocês vão ver que please vai ser understand. Louco. E não vai nem falar please understand, porque eles já mostraram o Link dando uma espadada e só isso foi o suficiente pra segurar pela o hype por um ano. Tipo, um ano, né? Foi que nem quando saiu aquela artwork do Skyward. Isso é verdade. Caralho, os caras passaram um ano falando da porra da menina, que é a espada e o cara. Sim, não tava errado. Eles estavam certos. Não, estavam, mas você vê que não precisa de muito pra entreter os nintendistas. Falaram que a gente caiu e voltou, assim que o assunto chegou em Zelda. Olha, mas é Nintendo. Aqui não dropou nada, eu acho que vai ficar um vídeo só. Deve ter caído pro lado do Twitch, mas... Ah. Nossa, velho, bem quando os pais falam em Zelda, hein? Que coisa. Então, ó, mas isso é uma coisa que eu discordo com... Milenarmente eu discordo do Rinks, porque... Não, eu acho que eu não vejo na tua situação condição de não tá jogável essa porra. Porque tá muito tempo eu em acho produção. Que quase ponto, né? Eu também acho. Eu acho que eles iriam fazer isso eu não sei no sair ano passado. Ano. E aí, E eles mesmos falaram, ó, a gente até tinha parada, mas não queria mostrar porque não tava bom o suficiente. Então eles não vão fazer um negócio, uma CG, ou sei lá, com o Link só pulando, porque eles vão ter mais... Eu acho que eu tô jogando. Não, né? Eu tava brincando, eu vou ser sincero agora. Se, eu acho que também deve estar jogável. Vale isso agora, então. Não, eu acho que deve estar jogável. Era uma piada. Mas eu acho que deve estar jogável, só que eu não espero que eles realmente dê nem data de lançamento. Se eles falarem assim, vai lançar 2014, mesmo que eles adiem pra 2015 no final das contas, o bagulho vai estourar a internet, cara. Vai tipo ser a morte do Silvio Santos, assim. Acho que eles devem estar rushando esse Zelda num nível, assim, que eles devem estar correndo, cara, com essa porra. Não esquece que vai sair o tal do Hyrule Warriors agora, e eu acho que essa tá pra segurada. Eu acho que... Sim, não, esse Zelda é... Eu acho que eles vão mostrar bem avançado, mas ele é 2015. É, mas é pra tapar buraco, porque 2015, esse Zelda não sai esse ano, cara. Não tá nem quase pronto. Uma pergunta simples sobre esse Zelda. Vai ser melhor do que o Link Between Worlds? Não. Caramba. Vai ser saber, o pior, né, Zelda, vai? De todos os tempos. Até o próximo. Se você perguntar se vai ser melhor que qualquer outro... Se você perguntar se vai ser melhor que... Skyward Sword, ou Skyward Light, eu sim, com certeza, mas que o A Link Between Worlds, não. Tem como, né, velho? Mas assim, eu acho que eles estão rushando, eu acho que tá o Iwata chicotando todo mundo lá pra sair logo essa porra. Mas, os dois Zelda que foram mais rushados, que são Majora's Mask, que foi feito em um ano, e o Wind Waker, que eles chutaram um pedação do jogo pra poder lançar logo, são tipo os mais... Não são os melhores, mas... Mas é porque eles são rushados, quer dizer, tirando a parte da quest da Triforce, pá, do Wind Waker. Mas o Majora, ele é rushado, e ele se aproveita no fato de ser rushado, não é? Aquele aborto do Twilight Princess. Aborto. E eles pegam os itens, usam o item em uma parede, nunca mais usa, esquece que o Link tem o negócio de chamar aquela águia dele lá, e, sei lá, abandona metade das ideias no meio do jogo, sabe? É diferente quando a parada é feita com as restrições e quando ela é metade feita livre e metade feita com as restrições. E quando ela não tem restrição nenhuma e ela fica bizarra mesmo assim, que é o Skyward Sword. Sim. O Skyward Sword... A gente falou bastante do Skyward Sword, tipo. Eu acho que só falta exploração fora de... O que matou pra mim o hype do jogo foi não ter exploração fora das dungeons, sacou? Sei lá, o que matou pra mim o Skyward é que... Skyward. Ah, vocês estão falando de Skyward? Nossa, eu tô viajando mesmo, né? Hoje foi o podcast de Zelda, que foi semana que vem. Mas semana que vem é 3. Ano que vem. Ah, ano que vem, isso, sim. Realmente. Eu sei que vocês estão falando do Twilight Princess, eu ia falar que a merda do Twilight Princess é que ele tentou ser Ocarina de novo. Não, foi porque os fãs pediam, né, cara? Zelda, eu reclamei tanto, mas eu gosto do Twilight, eu ainda gosto. Eu gosto de todos. Só que eu acho ele, tipo, nível abaixo que todos os outros. É o Afro, galera. O Afro é o tipo de cara que gosta do CDI, né, cara? Não. Não, mas o... Mas é o melhor Zelda. O Wind of Gabel não é o melhor Zelda. Mas quem é que não gosta do, sei lá, do Skyward, do Twilight Princess? O Twilight Princess é difícil, é assim, tem que ter um pouco de fanatismo, mas... pra gostar, eu não gosto. Eu gosto, Eu gosto, eu não vejo... Não, super filha da puta. Sempre dá problema. Smash e Zelda, foda-se agora. Além disso. Mario. Esquece... Além disso? Mario 3D novo, eu tenho certeza que eles, desde do Mario 3D Land, eles estão fazendo um Mario de 3D novo, cara. Mas eles estavam fazendo 3D World. Mas não é, cara, não é. Você sabe que não é a mesma coisa. Você sabe que não é o Mario Galaxy. Não, mas tô falando que era o Mario 3D. Eu tô falando que ocupou o estúdio com isso. Mas não sei, velho. Não sei. Era o time do Galaxy. Será, do mano? 3D World. Era. Não, era. Era o Galaxy. Mas não tinha mais ninguém. Tá que é o time do Galaxy. Não, era aquele jogo, era o Mario 3D. Ah, então eu tô vivendo em ilusão, então, cara. Tá. É. Mas tem aqui, ó, o que a gente tem? Aquele Yoshi de lã. Yoshi que Arbitro, nunca mais teve notícia. E não faço nenhuma questão também de jogar. Cadê Kirby? Vamos jogar um Kirby novo. Vai, mais um. Já acabou de sair um no 3D. Mais um. Não é problema, Kirby. Acabou de sair um. Porra, vamos falar de Donkey Kong então? Saíram 200 no ano passado? Tá, deixa eu completar ali. Acabou de ser um Pokémon também. É. No... Vai sair um Pokémon na C3, né? Vai mostrar. É, vai ter o Omega, o Whatever. Oi, e o Pokémon de luta lá, vocês acham que... É, pois é, o Pokémon, tal do Pokémon, esse boato. Sei lá. É, a Blatt comentou mais cedo ali no chat aí. Apenas talvez possa, pode destronar a Mega Evolução como a pior ideia de todos os tempos. Eu acho que tem algum hater, Garra, vai... Cara, não sou hater, velho. Ó, sabe por que esse Pokémon é fake? Porque olha o tanto de Pokémon que é jogável solo no Smash Bros. Já é o Smash Bros esse jogo. Mas, 200 Pokémons no Smash Bros, cara. Mas, ô Celso, tem aquele vídeo que rolou lá na apresentação junto com do Pikachu... Detetive? É, que tem uma screenshot do bagulho. É, não é fake, não. Não, velho. Eles falaram que aquilo é a visão que eles têm pro futuro da série. Não, eles só falaram que é um negócio. Mas pode que registraram o nome Pokémon Fighters. É, não é fake, não é especulação nada disso. Tá patenteado. Tá rolando. Eu achei que tinha que sair aquele jogo do Pikachu Detetive. Vai sair também. Isso aí tem também. Cara, eu joguei Pokémon no Google e é a pior merda que eu fiz, porque é o nome de uma doença, parece, de pele. Não, aqui não apareceu nada. Nossa, é tipo ainda bem que eu não... só que com pele isso. Caralho, tá, agora Star eu Fox, vocês acham que rola? Não. Cara, eu gostaria que rolasse, mas não vai rolar. Metroid, você acha que rola? Primeiro, eu acho que o... Metroid está na hora. Eu acho que Metroid é mais... Mais é o mais plausível. É o mais provável, é o Metroid mesmo. Mas e aí? É, remake de Zero Mission. Pronto. Ganhou um remakeão de Zero Mission, ia, hein? Eu ia num remakeão. Não, mas tipo, seria legal, mas é bem coisa de lista de fanboy mesmo. É o que a gente quer ver, não é o que a Nintendo faria. Não, mas cara, eu acho que não, velho. Porque é um Metroid muito conhecido. E é um. Não, é que o Zero Mission é uma aposta quase remake, certa. Eles podem fazer tipo um remake do Super Metroid. Isso. Ou, hein? Nossa, mas no estilo. Aí é forte, hein? Fazer uma continuação do Super, assim, continuação, tô fazendo aspas com a mão, tá? Tipo o Link Between Worlds, velho. Eu ia fácil no Super, Super Metroid, sabe qual é? Super Metroid. Ultra Metroid Arcade. Ultra Metroid. Mas não, tem que ser pra Wii U, não pra 3DS. Né? Pera aí, só pra saber, vocês sabem que existe a continuação de Super Metroid, que é o Fusion, né? Não, a gente tá falando, cara, do, não, mas da continuação... O ADM é a continuação... O ADM é a continuação do Super, O ADM não existe. Não, o ADM é a continuação... Eu tô falando continuação barra cópia na cara de pau, tá ligado? É, que entre o Fusion, é continuação direta, Rin. Eu não consegui nem fechar aquela porra, você vê. Não, mas fala isso no início do jogo, velho, mas parece que... Cara, sério, velho, eu não lembro nada daquele jogo, eu apaguei depois da memória aquela porra lá. Pra Valix é uma coisa, é bem provável que tenha Metroid novo... Só que se eles tratarem o ODM como canônico e aquela Samus como canônica. Não. Tipo, tô falando os eventos daquele jogo e a personalidade dela naquele jogo. Puta, a personalidade da Samus naquele jogo. Se isso for Metroid daqui em diante, eu tô pulando fora. Valeu, galera. Vou pegar minhas coisas aí e tô indo embora. Eu acho que. Cara, aí vocês vão me chamar de hater de nome, é foda-se. Eu acho que é por isso, cara. Que os bonecos da Nintendo geralmente não tem personalidade nenhuma, cara. Que eles foram liberar pra fazer. Não, personalidade quem assim, que tem desenvolvida com então, diálogo. Sega? Não, caralho, eu tô falando. Vocês vão começar a chegar de porrada tem, aí de cara. Novo. Não, chama de. Não, o Mario não tem personalidade, cara. Mas o Mario não foi feito pra ter personalidade. O Mario tem carisma, mas não tem personalidade. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Aí é por isso que é o conceito do boneco, cara. Ele é o que eu sei, filho. A Samus também não tinha. A Samus não era nem pra ter cara, tá ligado? Como? A Samus tem um diálogo inteiro no início do Super Metroid, cara. Até aí o Mario tem várias falas no Metroid Fusion também. Tá tudo bem, cara. Cara, mas ainda assim, não dá características a ela. Na real dava, sim. Cara, até o jeito que o Mario se comporta dentro dos Mario dá característica pra ele, que ele é um mas, cara, mandado que não, não pensa não, em nada. Eu entendi, eu entendi. Mas, gente, eu entendi o que o Guerra tem personalidade tá... no Fusion e ela não é que nem a do ODM assim. Não, não é, realmente. Ela tem personalidade. Eu acho que é mais fácil a Nintendo pegar a personalidade de um jogo que ela fez do que do jogo que é Teen Ninja. É, a cagada do ODM se chama Teen Ninja. O que inclusive pode ser a cagada do Zelda Hyrule Warriors, porque vai ter dedo da Teen Ninja também. Ah, pô, seus vacilão do sério. Caralho. Sério. Fala isso. A Nintendo fez o Elden Ring, o Team Ninja só deu uma ajudada lá. Não. Não, a Nintendo supervisionou a porra toda. O supervisionar é a mesma coisa que nada, tá ligado? O que então? O que cagou o Elden Ring? Supervisionar é a mesma coisa que nada. A Nintendo também supervisionou os jogos de CDI. O level design foi o mesmo cara que fez o Fusion. O Team Ninja já falou, a gente não fez nada aqui, a gente só programou e fez a arte. Não tem nada a ver com isso. Não, isso que o Tuba falou. Isso que o Tuba falou é verdade. O principal responsável pela cagada de Elden Ring é o Sakamoto. Porque ele cuspiu um fetiche dele na Samus. Tipo, ele pensou na última punheta dele e falou: nossa, eu quero um personagem assim. E tipo, toda a ideia bizarra e japonesa dele do que deveria ser uma mulher, de repente ele projetou no jogo e acabou com tudo. Mas se fosse só o design da Samus, o pior de Other M, tava salvo o jogo, então... Não, é tudo ruim. O jogo é ridículo, não, cara. Não, eu gosto de algumas coisas dele. Ah, eu vai acho, cagar. Eu gosto do gameplay dele. É muito ruim. É horroroso. É bem dinâmico, cara. Tipo, muita gente gosta de apanhar na cara também durante o set. Quer dizer que seja de câmera e pá. Não, nem tanto o level design, o fato do backtracking e tal, mas eu acho a questão, sei lá, o ato de dar tirinho e andar pelo mapa, eu não acho ruim. É o mínimo, né? Se eles conseguissem estragar isso também, pelo amor de Deus, você apresenta, velho. Mas eles conseguiram, eles conseguiram. Da Samus agarrar os bichos e atirar na cara dele, aquilo eu achei forte. Não, isso é legal. O maior lixo do ADM, eu não acho nem que é a personalidade da Samus, qualquer porra assim. Eu acho que é a desculpa pros power-ups, que ela tá esperando a permissão do maluco lá pra usar. Ah, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Mas o meu ponto sobre a personalidade... O meu ponto sobre a minha personalidade é que, assim, velho, faz o boneco falar só três pontinhos de novo, igual no Pokémon, no Zelda, tá ligado? Tá funcionando, não mexe nisso. Deixa assim, cara. É. Tem necessidade, sabe? A Nintendo já não é famosa por criar nenhum Hamlet, tá ligado? Deixa lá. Não mexe. Realmente. Mas pra mim, o que cagou o Elden Ring mais do que tudo isso que vocês estão falando é que a premissa dele não faz sentido enquanto nas mecânicas, assim. Não tem nada no jogo que justifique você não usar o Nunchaku pra andar e o emote pra mirar. Nada. Nada justifica. Parece que eles se desafiaram, só não, vamos fazer um jogo que usa só o emote. Sim, e tipo, eu também, eu posso me desafiar, deixa eu escrever o próximo texto só com o nariz. pra quem tá lendo, não faz diferença nenhuma, vai ser pior. Vai ser meu pior texto, fácil. Eu vou, beleza, consegui fazer aqui meu texto, mas pro leitor é um lixo. deixa eu falar um negócio. O podcast agora meio que virou discussão sobre a Nintendo, não sobre a E3. É verdade. Mas ó, eu acho que se mostrarem o Metroid na E3, se for pra 3DS, ou ele vai ser 2.5D, tipo nenhum, na verdade. Eu tava pensando. É, o Other M quase foi isso. O Other M de certo modo. Ele é realmente 3D. Mas enfim, essa é a coisa do Other M que eu gosto aí. Se for um jogo feito naquela base de, como eu disse, dar tirinha e andar pelo mapa, eu não vou reclamar, se ele for feito bem, no caso. Mas se for pra Wii U, eu acho que ele vai ser no mod do Prime, assim. E meu amigo, eu não ligo talvez se for no mod do Prime. Samus Zero Switch em 3D, garoto, já vende 1 milhão de cópias só com essa premissa aí, tá ligado? Samus no Senran Kagura. Samus Zero no Senran Kagura. Um detalhe. Só pra... Acho que a gente já tá quase 2 horas aqui. O Iwata deu uma entrevista recentemente falando que... Foi uma coisa meio retórica, mas talvez tenha algo aí. Que ele falou: um único jogo só com conceito foda basta pra salvar o Wii U, salvar as vendas do Wii U. E eles estão falando há tempos que estão investindo em IP nova, além dessas do 3DS, que são meio que lado B, assim. E a gente não tem realmente ideia do que tá diretamente, tipo, no que o Miyamoto tá mergulhado. No que ele tá batendo punheta, então, né? Então, ó, como seria uma IP nova pra salvar o Wii U? Ah, malandro. Cara, eu acho que... Uma IP nova que venha com um console novo, velho, porque... Cara, não, falando sério, eu acho que... Não salva mais, Não, falando sério, eu acho que... Ou por vez, cara. Se pensar numa IP nova, é porque não vai ser ela que vai salvar o Wii U. Tem que ser um bagulho completamente fora da casa. Pois é. Que ninguém não conseguiu prever. Mas que salvar o Wii U, eles estão falando que é salvar muito o Wii U? Do bonequinho do NFC lá. Que é o, só o Wii U. É, o NFC, pois é, então. Mas o que é salvar o Wii U? É fazer ele ser, tipo, o mais vendido dos consoles da geração? Não, ser vendido normal. É fazer ele ser mas ele já é vendido normal. Guerra. Não é, mano. Não é. Não mano. É, Guerra. Não é, Guerra. Ele tá no nível do Dreamcast. Por exemplo, Nintendogs e Brain Age salvaram o DS. É não, nesse salvou sentido. O DS? Ele virou um fenômeno. Pikmin. O que transformou ele num fenômeno foi o DS Lite, velho. Não, foi Nintendogs e Brain Age. Foi Nintendogs e Brain Age, isso é verdade. Mesma coisa que o Wii. Vendeu. O Wii nem precisou ser salvo porque ele já tinha um Sport. Exatamente. Não, mas Pikmin não salvou o GameCube. Nada salvou o GameCube. Então, mas é uma IP nova e que, tipo, se a gente tivesse um podcast na época e falasse como ia ser a IP nova, a gente nunca ia pensar num jogo de jardim, tá ligado? Um monte de bichinho, pequenininho. Eu consigo ver o Guerra daqui, assim, ele franzindo os olhos. Não, eu tô com face palm, tá ligado? Puta que eu paro. Se eu só fazer um adendo aqui, o Bigode Rimura, se anunciaram um Metroid pra 3DS, eu compro o portátil no outro dia. Amigão, anunciaram Mega Man Legends 3 pro 3DS, eu comprei o portátil. Ó, só lembra dessa, tá bom? É por isso que o Guerra tá tão puto até hoje. Guarda no coração. Não, eu tô puto por vários motivos. Eu moro no Rio de Janeiro, essa merda tá tudo fodida. Tem muitos motivos pra tá puto. Falta aí, falta 7 dias aí pra você ver que da hora que vai ficar o Rio de Janeiro. Pô, vai ser da hora porque eu vou ter feriado pra caralho. Tô precisando. É, você vai todo ter. Todo mundo vai ter. Todo mundo que mora em capital, né? O resto, ninguém que se fudeu. Não, todo mundo que mora em capital que vai ter jogo, né, filho? Eu não me fudi, não. Eu já tô fudido que eu tô desempregado e pra mim é feriado todo dia. Chupa isso, os otários. Dá pra ver uma vitória aí. O Cris Nakamura perguntou até que horas vai. Até 11h30, né? Já. Já deu. Já deu 11h30, cara. Já tá chamando, na verdade. Galera, eu só vou dar um adendo aqui pra vocês, então. Vocês viram que esse podcast já ficou quente, fervendo. Que é pré-E3 e nós estamos aqui 11h30 da noite ainda falando e ainda dava pra ficar até meia-noite e meia. Passo. Então chama seus amigos aí, porque semana que vem, terça-feira, vai ter... Vai ser terça-feira mesmo? Vai, né? Vai. E vai rolar sangue. Um aviso aqui que terça-feira tem o campeonato de Smash. Então não vai rolar sangue. É melhor não. Melhor quarta, então. Vai que vai ser quarta? Então vamos botar quarta-feira. Quarta-feira, 9h30 da noite, a gente teve essa decisão várias semanas antes aqui, a gente tava pensando no melhor horário. Tá planejado pra caralho. E quarta-feira que vem, 9h30, vai ter o melhor edição desse podcast de todos os tempos, que a gente não sabe nem que hora vai terminar, vai ser o bagulho mais louco da vida de vocês. A vida de vocês inteira... Vocês viveram, saíram da vagina da mãe de vocês até essa quarta-feira que vem, pra vivenciar essa quarta-feira que vem. Então chama sua família inteira aí, seus bosta. Chama seus amigos que vai ser louco pra caralho. Fala aí, não vai ser louco pra caralho, Celas? Vai ser doido. Será incrível. Obrigado, senhor. Eu só queria lembrar que, da última vez que o Miyamoto fez uma IP novo e ficou hypeando essa porra, era o E-Music. Boa, muito obrigado. Muito obrigado. E antes do E-Music foi o Pikmin. O Pikmin é foda, Guerra. É foda. Eu fico curioso que não tenha ninguém tipo com uma câmera na casa do Miyamoto 24 horas por dia vendo qual o que ele tá fazendo, né? Não, tem os ninjas da Nintendo aqui, mata. E aí o cara assiste tipo todo tempo. Aí ele vê que o Miyamoto tá, sei lá, lavando a louça aí. E coloca a mão no queixo, assim, o cara já manda na internet, rumor, Wii, lavar louça. imagina se o Miyamoto atualmente ele tá com problemas intestinais, assim, tá cagando na calça. E daí vai ser uma nova IP sobre fralda geriátrica, tá ligado? Não, vai ser uma IP que você tem que fugir de uma avalanche, assim, tá ligado? Olha só. É isso aí vocês vão hypar, igual a porra do Pikmin, sabe? Que era pra ser um jogo de portátil, assim, digital. Guerra. Não entende, não fala, cara. Fica como que não entende, caralho, velho? Puta que pariu. Cara, tem 53 pessoas assistindo. Se a gente fizer uma votação, Pikmin é bom? Não, vai dar uns 45 falando aqui sim. Mas velho, só um detalhe aqui. O Perin falou o seguinte, que o Watch Dogs foi IP novo, grandes bosta, jogo bom que salva. Só que detalhe, Watch Dogs não foi um IP novo. O Watch Dogs é o mesmo IP da Ubisoft desde 2000. Tá ligado? Eles fazem o mesmo jogo infinitas vezes, só muda a história, tá ligado? Então não é. Mas ó, Perin. Quando muda, né? Perin, depende da sua definição de salvar. Porque é um IP novo, entre aspas, e já é o jogo mais vendido, o lançamento mais bem seguido da história da Ubisoft. Eu acho que o jogo bom, lógico que é importante, assim, mas. É aquilo que eu falei, cara. Eu falei zoando de ter, tipo, três Donkey Kong num intervalo muito curto de tempo, mas dá uma enjoada, né? Porra, os Donkey Kong são todos muito foda. Dos Donkey Kong era igual ao outro, velho. Não, mas isso você não acha que prejudica um pouco? Na cabeça de quem tá comprando o jogo, de quem tá jogando sempre? Ele se sente mais saturado, né, cara? Satura um pouco. É a situação do Mario. Antigamente, a galera ia sair um Mario, qualquer Mario. A galera, porra, Mario novo, que foda. Agora sai um Mario por ano, tá ligado? Olha, dá uma lida no que tava lendo recente no chat. Eu tô jogando videogame, cara. Pikmin é muito bom, Pikmin é lindo. Chupa essa rola grossa. Não, tá sossegado. Pikmin é legal. Mas vocês não concordam? Que assunto da Pikmin agora? Porque os caras estão idolatrando Pikmin, velho. Os caras idolatram Pikmin porque não tem mais nada pra jogar no GameCube, porra. Só falar a verdade, uma coisa. Tinha sim, o melhor jogo de survival de todos os tempos, caralho. Eternal Darkness. What? Eu não joguei Eternal Darkness. Mas quem jogou Eternal Darkness? Peraí. Aqui na porra do nosso site, ninguém jogou Eternal Darkness. Eu joguei Eternal Darkness. É o melhor survival de todos os tempos, cara. A galera curte muito justamente porque ele brinca, assim, com o jogador e pau. Mas é uma coisa que também... Sei lá, todo mundo que for jogar agora já sabe disso, então não vai se sentir. Não, mas é a história da hora, cara. Porra, não, o jogo é todo muito foda. Mas você vê, a abrangência dele foi tanta... Caralho. A abrangência do jogo foi tanta que nem o Luigi, nem o Afro, que é o cara do GameCube, o cara que tem, tipo, 12 GameCubes, assim, um por mês, sacou? Nem ele jogou, velho. É que o Afro tem medo de jogar as coisas. Eu tinha 10, 11 anos, eu não ia jogar essa porra. Ah, é 10 anos. Eu falei zoando e acertei o motivo, cara. Que mistério. Eu fui de 91? Então, pessoal, uma coisa que tem a ver com a E3 e que tem a ver com o momento da Nintendo e tem a ver com o fato de eu ser fã de Smash. Os dois primeiros Smash Bros. Quando eu joguei o Smash Bros. Do Nintendo 64 e depois o Melee, aqueles personagens eram eles reunidos e eu sabia que dali ia ter a esmagadora maioria um jogo solo de cada um. E teve? E você teve. O... Tipo, no Nintendo 64 tinha Zelda, tinha Pokémon, tinha Donkey Kong, não tinha Metroid. Qual foi o jogo da Slime? Tinha F. Não, tô falando da maioria, teve, seu, não seu animal. Não teve dentro do NES, ô Celos. Tua teoria já caiu pelo buraco. Não é uma teoria, seu burro. Eu falei a maioria, não todos. Eu tô não falando teve que tem um... todos, né? Eu não, Game Watch também. Eu falei a maioria. E, enfim, deixa eu concluir. Tem os personagens que são homenagens, são participação especial. Mas no geral. Era você ver reunidas figuras que tinham o seu jogo solo. Tinha o seu, sei lá, F-Zero-X, o seu Ocarina of Time, o seu Pokémon Stadium, o seu Mario 64, sabe? E agora tem tanto personagem nesse Smash novo e eu sei que só vai ter Mario, Zelda e Pokémon. Então fica a dica aí. Era um desabafo, então. Deixa eu falar um negócio sincero pra você em relação a Smash e jogos solo. O Kid Icarus Uprising... Ele é o jogo que mais me surpreendeu positivamente da Nintendo na última década, assim. Caralho. A gente já pode transformar isso num meme? Mas já, eu já tô tentando, faz uns três podcasts com o Guerra e eu tô tentando transformar isso. Eu já uso isso como meme. Pessoal, vocês que tem 55 pessoas, acompanharam a gente até 11h30, vocês vão... A missão de vocês é levar isso pro dia a dia de vocês e transformar num viral. Quando anunciaram... É a melhor coisa da última década, a pior coisa da última década. É, quando anunciaram as Mega Evolutions... Não, vamos explicar, vai ser tipo um Know Your Meme aqui. Posso eu explicar, já que foi eu que criei o meme? Vai. Tá. Posso? Vai. Assim, quando anunciaram a Mega Evolução, eu fiquei um pouco chateado. Um pouco? Um pouco? Eu fiquei um pouco sorbático, assim, um pouco pra baixo, um pouco cabisbaixo, porque acho que alguns de nós devem conhecer como é o competitivo de Pokémon, mais ou menos. E não é um jogo muito equilibrado. Pra quem não conhece, fica essa informação. Não é o mais equilibrado dos jogos competitivos que tem. Ele é meme, tipo... meme. Tá, deixa eu chegando lá, caralho. Tô chegando eu só queria lá, fazer um parênteses que nenhum jogo competitivo é equilibrado. Não, nenhum jogo competitivo é equilibrado. Mas eles tentam ser equilibrados. Não, o Street Fighter não tenta ser equilibrado. O meme, filha da puta. Tô chegando lá, porra. É que o Arthur de 7 meses, caralho. Calma. O League of Legends é um bom exemplo porque. Não, ele é... um meme! Calma! É importante! Então, tipo. Ele não é competitivo. Ninguém interrompe o Guerra, cara. Se o Guerra falar, se o Guerra falar agora que o Miyamoto é um lixo, ninguém interrompe. Deixa ele terminar. É, não entendo. Então, anunciaram. O Pokémon já é um jogo desequilibrado, assim, muito. Não é tipo desequilibradinho. É muito, tipo. Porra, tem aqui o. Como é que é o nome daquele dragão tubarão martelo lá? Não. Garchomp. Tem o Garchomp aqui. É um bicho, sem sacanagem, é um bicho que leva... não é tipo, puta, se eu der sorte eu levo o time inteiro do inimigo com ele. É real, sabe? É uma possibilidade real. Se você acertar o primeiro golpe, você meio que ganhou o jogo. E aí os caras vão e fazem, vamos fazer a mega evolução desse bicho? Toma no cu, porra! Pra quê? E daí? Tá. Desequilibrar mais... Não, tipo, sério, esse... você precisa desequilibrar mais essa porra? Aí você tem Já deu um exemplo. A galinha do fogo lá. Não, é porque não foi com um bicho que já era desequilibrado. Sim, a galinha só que do esse fogo não lá. É o mesmo. A gente entendeu já, cacete. Tá, enfim. Aí os caras desequilibraram mais sobre o jogo. A gente quer saber qual é. Aí, em algum momento no comentário da redação, eu falei, puta, velho. Os caras estavam, nossa, mega evolução do caralho, tá? Porque é tudo bandido nintendista fudido. Aí eu falei, cara, essa ideia é uma merda. É a pior ideia da Nintendo da última década. Não, você falou dos videogames, é a pior ideia. A ideia dos videogames, hoje já foi? Dos videogames? Sim, falando dos videogames. A pior ideia que surgiu nos videogames na última década. Aí eu e o Rings, a gente chorou de rir. Eu, pelo menos, eu chorei de dar risada. Não, certeza. A gente era. Na época eu ainda não era namorado do Guerra, a gente foi até comentar isso no. No PVT. No PVT, assim, foi um absurdo. Eu cheguei no PVT e falei, cara, esse é o melhor Guerra de todos os tempos, olha o que ele tá falando. Mas, velho, a ideia é muito ruim, cara. Eu acho que o meme existe porque vocês não entenderam ainda. Então, pessoal. Quão ruim é Mega Evolução. Quando vocês quiserem, tipo, surpreender alguém com o nível de impacto emocional, falem que é a melhor ou a pior coisa. Ou é pior ou é melhor. Ou é melhor ou é a pior coisa da última década. Porque o Kid Icarus, da última década, agora tentando ver o meme por olhos sérios, talvez não seja da última década, mas foi a melhor coisa que a Nintendo fez, assim, pra mim. Na última década. Pode ser, na última década. Foi a melhor coisa. E, em contrapartida, a Mega Evolução foi uma puta de uma cagada que não tinha nenhuma razão de ser, sabe? É só... sei lá, acho que foi só pra gerar hype. Nossa, fã de... Não, um adendo. Eu fui pesquisar no Twitter do Guerra a palavra última década pra ver se ele tinha falado por lá também. Foi isso mesmo. E eu achei ele usando isso em 2012 pra falar sobre Saturday Night Live. Tu quer dizer que é recorrente o bagulho, cara? Mandei o link, vou mandar no chat. Deixa eu ver. Vamos acabar com essa porra aqui, por favor. Fala as previsões da Nintendo aí. Passou de 11h30 já. Previsão da Nintendo, Tuba. Oh, mas isso tem o Zelda e... tem um Star Fox novo. Guerra. Assim. Cara, eu acho que se pá rola um Metroid mesmo. Mas eu gostaria muito de um Star Fox e muito de um F-Zero, então provavelmente não vai acontecer. Marcelos. Zelda jogável com o Cell Shading. Caralho! Tô louco, tá sonhando. Caralho! Qual vai ser o primeiro templo? O céu é o limite, né? Não, vai ser jogável, vai ter Cell Shading. E vai ter um jogo novo, bizarro, que ninguém vai se empolgar e ninguém vai entender até ele ser lançado. É o mais. Afro. É, tipo isso. Uhum. Your turn, Afro. Hã? Só ver que pariu a... eu acho... Não, então, vai ser, eu acho que vai ser, vai ter o Zelda, vai ter o Mario, vai ter o IP novo do Miyamoto, talvez... Eu também tô apostando no Metroid, não sei porquê, mas vai... O IP vai novo do Miyamoto é confirmado, assim, vai rolar? Ou seja, é o que você tá achando? É, o IP novo do Miyamoto vazou aqui, que é 198.75.0. Não, Guerra, eles já estão hypando essa coisa há muito tempo. Nossa senhora. Ah, não. Pô, essa piada você devia ter guardado pro... Você devia ter guardado pro Twitter, cara. Vazou a IP nova do Miyamoto aqui. Corta lá agora. Faz lá, posta lá, velho. Manda não, esse então, tweet agora. Até eu perdi a linha do pensamento. Pera aí. Vai ter um negócio, Vai ter um negócio com os bonequinhos e é isso aí. Os bonequinhos é uma ideia boa, né, cara? O Rinks não gosta. Eu não gosto, odeio. É a pior da última década? Porque é já foi feito duas vezes, já uma terceira vez. Mas vai ser diferente. Mas, velho, você é desses bobos que acredita que a Nintendo é que faz as inovações do bagulho? Como não? Analógico. Chupa minha roupa. Puta, aqui. Vai logo. Depois do. Neozão, vai. Sei lá, tô esperando aí que o novo Zelda tenha os mesmos modelos do Skyward, só que numa paleta diferente e um limite de tempo. É isso que eu quero. Tá. Limite de tempo? Como assim? Ok. Eu não entendi o limite de tempo, peraí. É tipo Prince of Persia, velho. Uma hora pra zerar. Não, cara, foi mal. Eu quis dizer os mesmos modelos e limite de tempo por causa de Majora. Eu achei que era tipo Mario, as fases com o tempo. Mas, eu esqueci o quê? Eu quero um trailer novo do X, da Monolith Soft. Ah, é verdade. Não entrou nada do X, né? Não, nem Bayonetta. Cara, é porque eu acho que eu não tenho nenhuma esperança de ver. E tem o Bayonetta também, né? Nem Xeno sabe. Foda-se, não, o Bayonetta tá confirmado, pô. Tá confirmado? Não, o X também. Sim, tá na última lista da Nintendo lá, que tava X. Na última lista lá que você. Não, a última lista de verdade da Nintendo de anúncios de lançamento. Eles lançam lista de verdade? Eles lançam uma lista com os anúncios, com os jogos que vão sair no ano. A data é tudo bonitinho, de cada 6 meses eles fazem isso. Aí tinha X 2014. Bayonetta 2 também tava em 2014. O Bayonetta eu sabia que era pra esse ano. Falando aí do Neozão, uma das coisas que eu coloquei na lista aí, que é a minha previsão, Majora Mask 3D. É, isso é verdade. Puta que eu pariu, cara. Se eu já não tivesse 3DS, eu comprava outro. Eu compro edição de colecionador se tiver, cara. Pera, se eu já não tivesse 3DS, eu comprava outro. Comprava se você dois. Não tem, como que é outro? Nunca falou rápido, não? Deixa eu falar um negócio aqui que eu tô pensando. Sexy. E eu acho que vai ser o modelo novo de 3DS esse ano. Isso é o quê? Vai ser um modelo novo de 3DS. Puta, que será? Um DS. Um DS. Um DS. 4DS, ele vai modificando ao longo da linha do tempo, assim. Eu acho que ele tem que acabar logo. Então vamos acabar. Foi muito. Gente, seus bandos de pão no cu, semana que vem tá aqui marcado o horário com vocês aqui. Quarta-feira, 21h30. Você tem que estar aqui, seu pai tem que estar aqui, sua mãe tem que estar aqui, o presidente da República tem que estar aqui, todos os deputados, seus filhos da puta, chama aí, que o bagulho vai ser a coisa mais louca do universo. Vamos mandar um tweet pra Dilma, velho. Abaixa o PT aí, caralho. Não vai ter copa porra nenhuma, seus merda. Fala. Depois os leitores falam que o nosso site é nintendista e a gente reclama. O parque da Nintendo teve tipo o dobro de tempo. É verdade. Mas velho, vocês escondem ainda, cara. Não, eu sou Nintendo. Cara, todas as minhas camisetas... Por favor, põe o link do tweet que o Celso mandou aí de tarde, velho. Tenho... Por favor, tava no trabalho, tava dando aula. Eu tenho três tipos de vestimenta superior. Vestimenta com motivos do Corinthians, vestimenta com motivos do Tartaruga Ninja e vestimentas com motivos da Nintendo, que é tipo 90% delas, tá ligado? Então, tipo, não tem como esconder isso. É que eu acho que nintendista é uma palavra forte. Eu sou nintendista. Vocês são entusiastas da Nintendo. Oh, o campeão eu sou voltou. O campeão voltou. Eu imagino o Rinks pulando, velho, sem camisa, escrevendo, gritando assim, o campeão voltou, porra, depois que anunciaram o Zelda, tá ligado? Só pra gente encerrar aí, quando a última vez que o Games Foda veio aqui pra minha casa, a gente passou no ponto de ônibus e com o balão do Sonic, todo mundo saiu pra fora do carro, mas na minha memória eu gosto de imaginar que todo mundo saiu pra fora do carro e começou a gritar SEGA! Só eu gritei, na verdade, todo mundo foi tímido demais pra gritar, mas foi muito da hora essa lembrança. Foi bonito. Foi acabou bonito. Então. Tá bom, acabou. Boa noite pra vocês. Abraço pra vocês. Obrigado por ter aturado a gente até meia-noite e 40, 11h40 e um abraço. Até mais. Eu queria dizer que essas foram as duas horas piores gastas da vida de vocês. Com certeza. Mas das nossas, da década. Da última década. Da última década. Um abraço, gente. Fique com Deus. Falou. Campeão voltou.